Então, ok, pessoal. Começando aqui a sessão. Começando a sessão Dungeon das Gerais. Ídolo, Demônio, Aventura para o Dragon, níveis 3 a 5. E vai estar lá no blog, no Mustache, lá, aventura, pra vocês baixarem depois. Então, vamos ver quem que tá participando aqui. É. Leandro César vai fazer o Dungo, o ladrão. Natália, Eluê, a arqueira elfa. Thiago Galduque. Thiago Galduque. Noriel Douglas. Loriel. Contudo, guerreiro humano. Quer dizer, clérigo humano. É, mas como é que você chama? Ronan. É, Ronei, né? Ronan. Isso. Como é que ele chama? É, Rontudo, o que tem tudo. Vai com tudo. Very good, beleza. Então, massa. Pode pegar. Pode chamar de Ellen. Tá, e a minha personalidade é... Alguém precisa de lápis? Eu preciso. Você pode definir, exatamente. Você é o ladrão, né? Isso. O Dung é o ladrão. Hã? Precisa de um lápis? Tá bem, então eu preciso de um lápis. Aqui é um lápis. E o D12 lá? Conseguiu usar direitinho? O quê? Desculpa, o quê? O D12 da última dungeon? Aqui, ó. Você acredita que ele até agora? É. Deixa eu só... Vocês têm algum dado de 8? Tem certeza. Vocês receberam? Esse aqui, né? Aqui, ó. Ah, esse aqui também, né? É de 8. É isso que você pegou aí, é de qual? Esse de 8. A gente tem dois guerreiros. Um anão. No meu caso, um anão. É claro que eu posso imaginar. Mas esse aluno que fez aqui, Alex Fontaine. Esse aqui é pra ver mesmo. Esse é pra ver. Esse é pra não roubar. Eu tenho um desses aqui, cara, preto. Ele é preto, com escrito preto. Você joga de noite, é mó viagem. Ah, essa vai dar do preto. Mas tem muito vampiro, nossa. Eu tenho os dados. Você joga aí. Pode, fica à vontade. Oh, esse dado aqui tá me deixando preocupado. 3 1 direto. Bota aqui no Ladino, né? Eu gosto de Ladino. Esse aqui é outro, vou fazer um aqui, Thiago. Ah, cadeira dela. Agora tá equilibrado. Dois guerreiros, um clérigo, um anão, um ladrão e um mago. Tá bom. Não sei. Equilibra. Cidade de ladrão nós temos, cidade de mato nós temos. Quanto de life você tem? Sei lá, oi. Ô, cara, gostei demais da sua presença aqui, viu, velho? Ah, valeu, show de bola. Ô, cara, isso aqui são coisas que eu trouxe pra vocês verem. Eu faço umas miniaturas aqui. Isso aqui é pra usar de... Tipo, sabe, teto de caverna, chão de caverna, que tem estalactite pro personagem esconder e tal. Que legal. Você que fez isso aí? Como é que ela chama? É, Natália. Eu não trouxe nenhum, não. Na última eu trouxe uns bonequinhos que eu fiz. Leandro. Quanto de life que a Kalef tem no nível 4? Vai fazer o anão guerreiro, né? Kalef, quanto de life ela tem esse? Eu tô no nível 4? Todo mundo tá no nível 4. É, meu dado de vida é 6, né? É, o meu é D8, mas eu quero saber a quantidade de vida dela, porque ela não coloca mais, né? É. Douglas. Qual é o seu? 22. Que legal, velho. É, eu vi de longe, eu achei que era aquelas miniaturas. Não, cara, aí o que aconteceu? Eu faço bonequinho também, coloco arma ali. Eu ia trazer um, mas acabou que no último coisa eu já desisti. Eu trouxe um PSD assim, então, segurando massa. De arame mesmo, fica bacana, cara. Rony, né? Vou fazer uma oficina aqui pra ensinar os caras a montar as próprias. Mas eu mesmo não gosto muito de miniatura. Pensar aqui. É. Eu acho que é bom porque tem pra cara visualizar o personagem dele. Mas eu não sou muito fã. Na verdade, eu narro mesmo das trevas. É mais útil na hora de combate. Vampira máscara. Clássico. Fala disso. Aqui, a minha mesa do Vampira máscara ia rolar outra. Como o cara você rola é o veião, né? Não é escola velha, né? É o. Você não viu a cruzinha pendurada? É, esse é o tru. Exatamente. Eu não engoli o vampiro novo, é bom, é tal, mas não é vampiro. Eu achei uma cópia forçada por causa do D&D, sabe? Mano, vai lançar um D&D 4 e nós vamos fazer diferente. Vamos lançar um negócio de vampiro aí, lançar aquela vocês vão ser em clérigo? Ele é o clérigo. Eu sou o clérigo. Ah, ah, bom. Ah, é, você é criou. Lembrando que eu... É, eu tô seguindo o nome de armas, então... Fica aí pra vocês. Leva pra casa. Lembrando que eu tô seguindo a divindade de tempo, viu? Não deixaram usar meu nome de armas. Essa daga arremessada mais 7? Como é que funciona essa? Isso, mais 7 pra arremesso. Você rola um D20 mais 7 pra se arremessar. Quando você arremessar, você vai rolar o mais 7. Dano é o mesmo, Loreira é bicho. Peguei só. Vou usar curar, por quê? Só você tem que comprar. Eu só download aqui. Eu tenho dados aqui também. O que acontece? No Osisado, você tem todo acesso a todas as magias do ciclo que você compreende. Só que você memoriza elas todo dia. Entendeu? Então todo dia eu posso escolher um nível de estudo diferente. Você não escolhe, né? Mas... Igual o mago escolhe as magias que ele tem memorizadas. Você pode escolher qualquer uma de clérigo. Todo dia, é. Você só tem que escolher quais você memoriza. Mas isso também depende do que, da regra da mesa, né? Do, do que o mestre decidiu. Entendi. Qual visão? Aí eu tô pensando o seguinte, eu tô, só tenho que ter uma regra opcional continuada pra ver se ele adota. E estudar quando faz? O que? Estudar quando faz? Escudo arcano acho que é só pra você. É, aumenta sua defesa. Mas não coloca no torcado. Acho que você não joga, tipo, você não pode lançar o escudo arcano nele. Acho que é só pra você. É pra aumentar a sua defesa. É só olha a descrição, tá aí, ó. Olha a descrição aí, gente. Ó, velho, verdade. Ah, tirito tá assim. Zé Mané mesmo. Zé Mané. Você gostou do que, mano? Você não. Alcance, isso aqui é droga. Deixa eu pegar. Começa o negócio aí. Aí eu já tô quase nada. Ah, isso aí no nosso povo desenhando é comum. É, tá certo. Os caras deram pra não voltar isso aí, né? Os caras que deram de cortesia? De cortesia, sim. Ó. Legal. Tá aqui então, direto, cara. Lê mais. Isso aqui é ler mais. Não, velho, eu tenho que ser um cara mau, velho. Tem que colocar assim consigo. Vai aterrorizar, amor. Aterrorizar é bom. Certo. Tocar o terror. Não, em outro nome. Achou o escudo? Tocar o terror. Tranquei, pessoal. Ah, pra você que tem a ser ridículo. Vou falar aqui, ó. Ô, Nitro, você tem uma bateria extra? É, faz o fundo do seu coração, tem um produto de conhecer os... R$60 no mercado livre. Mais alto. Então, que legal, cara. É igual um iPhone, né? Qual modelo que é esse? Esse é o S4. Já tá gravando. É porque ele tem uma... Ah, já é o S4, já? É, ele tem uma bateria extra. Ah, eu só achei ele grande. Então, eu tô estranhando. Não sei se eu vou rolar. Gostou daqui? Então, massa. Ok. Então, vamos começar. Então, é o seguinte. Vocês são um grupo de aventureiros, tá? Que rodam os vários reinos de Forgotten Realms em busca de aventuras. Não. Quando vocês escutaram que usar esse negócio aqui. Eu tenho isso. Vocês escutaram que o reino de Atumbel estava à procura de... Cadê o... O reino de Atumbel estava à procura de aventureiros, assim. Porque é o seguinte... Pode escrever. O reino de Atumbel, ele... Vocês, né, nas suas andanças, né, um grupo que já está junto a várias aventuras, um grupo que confia já entre si, vocês estão nível 4, vocês confiam entre si, né, vocês têm suas ligações de amizade entre si. Mais ou menos. Não, massa. Aí é o seguinte, então vocês escutaram que o reino de Atumbel, ele está sofrendo com o ataque de povos lagartos. Sabe o que é? É um reino que está sofrendo com o ataque de povos lagartos. E o rei Lud, você sabe que o rei Lud, que é o rei de Atumbel, ele está lutando contra o povo lagarto. Quando vocês chegam lá na cidade, né? Aquilo que eu falei pra vocês, né? Que eu tava falando, né? Eu vou ir conduzindo, vou levar vocês até uma cena e aí a partir da cena eu libero vocês, tá? Então, vocês chegam na cidade, do reino de Atumbel, vocês, na ida pra lá, vocês notam vários exércitos subindo e descendo. Na própria ida, conseguiram escapar de uma emboscada de povos lagartos, né? De homens lagartos, são trogloditas. Para quem... Vocês já viram como é que são os trogloditas? Sim. Vou mostrar aqui. É tipo um lagartinho. Isso. Um lagartinho, geralmente. Um lagartinho bombado, assim, uma noite. Né? Quer ver? RS. Essa é uma aventura que se precisa aqui do livro. Aqui, ó. É desse tipo, assim. Só. Tá? Então, vocês notam isso e os sinais no reino que está sofrendo esses ataques. Eles normalmente atacam à noite. Atacam de noite. Quando vocês chegam na cidade, vocês notam algumas... Na ida, vocês notam algumas fazendas completamente destruídas. Casas arrancadas do chão. Assim, e... áreas da floresta onde as árvores estão completamente caídas no chão, como se uma criatura gigantesca tivesse passado e derrubado tudo. E quando vocês chegam na cidade, vocês notam vocês recebem a notícia de que o rei Lud está precisando de aventureiros, né? E a primeira cena está vocês entrando no salão real, onde está o rei Atumbel. Do lado dele tem um mago chamado Ravengar, que tem um cabelo... Ele é um senhor velho de idade, meio careca, nariz para dentro, assim, o cabelo voando para todos os lados, como se estivessem pegando fogo, cabelo preto. Ele tem o Hobbes Vermelhos, ele é um mago vermelho de guerra, né, o reino de Atumbel faz parte do grande reino de Cormyr, né, um pequeno sub-reino, assim, ainda não anexou a Cormyr, mas o rei Lud pretende, através do casamento de sua filha. Então tá o rei Lud, o mago Ravengar, e do lado do mago Ravengar tá a princesa Sanjara, que é a filha do rei Lud. É uma princesa linda, né? Ela tem ruiva, cabelos cor de fogo, assim, olhos cor do mar, né? Como que ela chama? Sanjara. Princesa Sanjara. Sanjara é o nome da minha? Isso. Ela tá tentando fazer esse casamento de quem com quem? Fazendo a princesa Sanjara e o príncipe Caladan de Cormyr. E você nota, assim, que os aventureiros estão meio, assim, apreensivos, né? E vocês veem que o rei Lud e o mago Ravengar, eles estão com olhares meio assustados, né? E o rei Lud vira para vocês e diz: meus caros, os meus exércitos estão engajados com vários trogloditas do reino, que estão tentando invadir os diversos condados do meu reino. E eu agradeço muito vocês terem vindo aqui. Vocês vejam, essa é a princesa Sanjara. Aí você vê que a princesa Sanjara está com os olhos fundos. Há vários dias ela não consegue dormir. Com visões de algo terrível que vai acontecer no meu reino. Tudo isso nós sabemos. Hã? Não, vocês estão sabendo agora. Agora, estou falando agora. Que tipo de visões ela está tendo? Ela está tendo... Ele chega e fala assim: mas primeiro eu gostaria de saber quem de vocês, quais de vocês irão nos ajudar. Nós precisamos de heróis. A gente tá no... Para seguirem, ela virou assim, virou e falou assim, nós precisamos de heróis para seguirem até a caverna dos uivos. Aí, nessa mesma hora, os 200 aventureiros estão lá. Caverna dos uivos? Nem fudendo. Eles já foram embora, saíram correndo. O que eu sei sobre a caverna? Nem fudendo. Hã? Não, vocês não sabem que vocês são forasteiros. Vocês chegou agora. Vocês chegaram agora no reino. Eu vou pensar, tipo assim, um pouquinho mais de bundão, tá ligado? Vocês estão ali. Eu olho pra eles. Eles cagaram fora, assim, saíram correndo. Aí o Ravengar, não! Arrancou mais os cabelos dele. Assim, não arranque meus cabelos. O Ravengar é o mago, né? É o mago. Não precisa arrancar os seus cabelos, meu caro homem. Estou aqui pra lhe ajudar. Aí o Ravengar fala assim, ele olha pro lado, olha pro outro, não sobrou ninguém, só sobrou vocês lá. Eu levanto a minha massa e falo, noção, né? Parece um desafio à altura para um seguidor de tempos. E já me dou um passo à frente. Rapidinho, galera. Um seguidor de tempos? Que bom. As minhas habilidades seguirão o seguidor de tempos, eu dou um passo à frente. Vamos subir o líder já. Acho que o líder, eu voto com o clérigo ser o líder. Eu também. Eu voto nele. Então, beleza. O clérigo é o líder, mas quem que negocia o... O guru. O fim. Vou perguntar agora. Ataca. Deixa comigo. Deixa comigo. Então, não. Bom. Se qual é o seu deus mesmo? Tempos, o senhor das guerras. Se o grande Tempos, o Lorde das guerras irá nos ajudar, poderá contar com os meus talentos. Não. Devidamente para. A Sanjara parece, não quero que mais... Já aventureiros morrem por minha causa. Eu vou me matar. Eu vou me entregar pra Nantok. Aí o pai dela, não, minha filha, não, princesa. Me apresenta pra princesa. Essa mulher. Me apresenta pra princesa, entendeu? Nantok. Vou ter resistência. Se aproximar da resistência. Não. Você pode apresentar. Você é o cavaleiro? Você é o... Eu sou o mago. Eu sou o mago. O mago? Chegou a olhar 43 pra princesa assim. Não se preocupe, não sei. Gosto de solucionar essa coisa. Eu começo a rir. Aí ela olha assim pra você, assim. Rola o seu carisma. Rola um D20 abaixo do seu carisma. Droga! Mago sensualizando. Não, vamos ver. Três. Não deu? Três deu. Aí ela assusta. Deu. Não, eu não quero mais saber de magia. É a magia que me deixou nesse estado. Não. Aí o rei fala assim. Não atrapalhe mais a princesa. Ela já tem várias semanas que não dorme. Mas me conte das visões que a princesa tem tido. Aí o mago Ravengar, rei, deixe-me dizer por você. Meus caros, pelo visto, esse reino está... Só sobraram corajosos, só sobraram vocês de corajosos. Eu lamento. Ele olha assim pra risada, fala assim. Eu lamento de que os homens de Atumbel, os aventureiros de Atumbel sejam tão assim. Mas isso é por causa das lendas da Caverna dos Uivos. Mas eu estou me apressando. Diga-me sobre essas lendas, meu bom homem. Represente uma dessas lendas, eu falo. Bem, as lendas da Caverna dos Uivos. E a maldição por sobre a minha princesa, a princesa Sanjara. A princesa Sanjara, deixa eu afinar aqui. A princesa Sanjara, ela está tendo pesadelos com Nantok. Quem é Nantok? Nantok é o xamã, líder, que é um mago. Necromance horrível. Interessei. Agora é meu papo. Ele foi o meu discípulo. Necromante? Faça assim. Sim. Ele foi o meu discípulo, mas ele se aliou aos deuses negros. Você ensinou necromancia a ele? Não. Eu ensinei magia normal. Mas o cara roubou o livro negro de Sete que tinha aqui na biblioteca, fez um pacto, se transformou em um homem serpente. Por que você tem um livro de Sete na sua biblioteca? Eu tinha preso, justamente para ninguém usar. Ele entrou e roubou. Ele usou as habilidades de um ladrão. Dizem que era até um réfano. Ele tem posse desse livro nesse momento? Mas, isso é quase impossível. Mas nós não sabemos quem é ele. Isso é quase impossível, tendo nossa pouca população e nossa baixa taxa de natalidade. Mas é, eu ouvi dizer que pode ser um kobold. Isso aumenta a probabilidade de ser você. Provavelmente foi um kobold. Então ele roubou o livro de magia negra e está em posse dele agora. Sim, com esse livro. Com esse livro, ele tomou conta de todos os clãs de trogloditas que tem aqui nos pântanos de Atumbel. Que criou um exército, unificou todos os clãs, criou um exército de 100 mil trogloditas que está agora invadindo tudo aqui. Aí, o meu parco exército de 20 mil soldados mal consegue segurar. Qual que é o nome do... Meu, aí eu, da cabeça, poder. Qual era o nome do seu discípulo? Hã? Qual era o nome do seu discípulo? Nantok. Ele agora... Pois não... Ele agora é um homem serpente, com pé de serpente. Pois não, rei. É, não se preocupe. Nós iremos até essa caverna, recuperaremos seu livro e não, deteremos. Mas não acabei ainda. É, isso que eu ia falar. Acabei exatamente de dizer. Que eram aquelas marcas terríveis que estavam na entrada? Com esse livro, ele trouxe de volta, saiu dos pântanos, o horror dos pântanos. Uma criatura enorme. De pele reptiliana, de vários chifres à cabeça, do tamanho de um castelo, ou seja, 60 metros de altura. Provavelmente as árvores que a gente viu caídas foram rastro dela. Aí rola aí o seu inteligência aí, alguém tem as mães de monstro aí? Não, você teria. Eu acho que não. O mago teria. Inteligência bem média. O mago teria. O mago ou o clérigo teria. Beleza. Você parece, pela descrição, a descrição de um tarrasque. Uma criatura apocalíptica. Mas pelo tamanho, na verdade, é um filhote de um tarrasque. Não, tá ruim do mesmo jeito. Mesmo assim. Tá ruim do mesmo jeito. Só pois é. Mosquito, aí a princesa ali. Sanjara, ela vira quem tem mais carisma aí. Acredito que eu, né? Não sou eu. Tem 10, são 12. Eu tenho 12. Eu vou 6. Bonitão. 12? Eu empato com ele. E você? 12. Mas você é mulher, né? É, não. Não, whatever. É bom que fica uma aventura avançada. Então, eu vou rolar aqui com quem que ele vai. Ela vai, a princesa Sanjara vai se apaixonar. Vai rolar um esquema lésbico, doido demais. Vamos lá. Então, qual que é o seu? Quanto que é o seu carisma? 12. Ah, então é par ou ímpar? Par? Par. Ímpar. Epa! Nossa. É lesbianeira. Ela olhou assim. Ela tá lá desesperada, chorando. Ela olhou, ela viu ela uê. Nossa, nossa! Que mulher linda! Caramba. Que elfa linda! Aí, vocês não veem o pensamento dela, mas você vê nos olhos dela que ela apaixonou na hora. Nossa. Eu faço... Eu olho e paro de rir na hora. Eu faço olhar incrédulo. Aí, mas... ela fala o seguinte, ela vira... Eu sonhei. Eu percebi isso. De que o amor. Hã? Eu percebi isso. Rola a inteligência. Eu passo ali. Exatamente. Percebeu? Você sacou? Sacou que tá rolando o esquema assim. O que tá acontecendo aqui, cara? Mulheres que ninguém entende. Eu faço. Os elfos são estranhos. Mas eu estou gostando delas. Eu sonhei. E ela fala olhando pra ela. Eu sonhei. Que o amor da minha vida iria vir e me tirar do pesadelo que eu estou. E eu acho que é você. Aí o rei dela, what? Kuma? Hã? What the hell? Já olha com aquela cara de safado. Pelo jeito, esse reino não será anexado comigo. Aí o rei pelo assim, casamento. Que isso, minha filha? O que você tá falando? Não, meu rei, não. É ela. Ela é o amor da minha vida, a alma que veio me resgatar. Puta réu! Parte da minha alma está com Nantok. Entendi. E a cada... E ele está usando a minha alma na magia que está trazendo esta criatura, o horror dos pântanos. Sem querer cortar o papo aí, o amorzinho da princesa, mas exatamente o que, que a gente tem que fazer? Porque pelo que eu entendi, o senhor tá, com todo respeito, ó majestade, você tá com o seu reino invadido por lagartos, tem um mago com o livro do mal, que invocou um monstro gigante. Que está invocando. Ele ainda não está vendo, ele vai vir em 2 dias. Uma princesa então, lésbica. Exatamente a missão que você quer com a gente. É a gente entrar nessa caverna atrás desse cara pra dar conta dele antes que esse monstro apareça. Aí o Ravengar, ela vira e fala assim, e é você que vai ativar o ídolo demônio. Não. Eu? Sim. Eu escutei, eu vi nas visões de Nantok, porque parte da minha alma está em Nantok, e Nantok está na parte da minha alma. Eu vi que você é a reencarnação de um antigo mago. Eu acho que a falta de sono tá te fazendo mal. Aí o Ravengar entra em defesa da princesa. Não, sim. O que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte. Em 2 dias, o filho do Tarrasque, o filhote do Tarrasque, vai se levantar dos pântanos. E aí é o fim do reino de Atumbel. Nós não conseguiremos resistir, porque Atumbel é fortificada. E eles estão resistindo ao ataque dos trogloditas à noite. Por que vocês não se mudam? Mas aí se o monstro levantar... Por que vocês não se mudam daqui? Nós não conseguimos sair daqui. Tá tudo cercado. Vocês mesmos se escaparam dos trogloditas. Eu não posso sair e tirar da minha cidade. É, o exército dele mal tá dando conta. Nosso exército mal tá dando conta. Eu já mandei ajuda, pedindo ajuda pra Cormia, mas Cormia mandou uma mensagem de volta dizendo, se vira, velho. Eu já bati a minha massa no chão e falei, negócio, a ajuda acabou de chegar, já tô me dirigindo à porta. Deixa eu te falar uma coisa, meu bom. Mas vocês conseguiriam, Ravengar vira e diga, chega e fala o seguinte, vocês conseguiriam, com o poder do ídolo demônio, nós conseguimos destruir Nantok, e destruir a ameaça do horror dos pântanos. Então, vamos ativar o ídolo. Aí eu faço agora, aqui, meu bom rei, vamos falar de preço. Então a gente tem que resgatar o ídolo. E o nosso destino tá na mão do El. Vou falar de preço. Senão... Não, aí o Ravengar fica assim. Vira pra vocês e fala o seguinte. É o seguinte, eu já mandei vários grupos de aventureiros pra lá, mas nenhum dos grupos tinha o amor da a alma gêmea da princesa Sanjara. Talvez esse grupo tenha sucesso. Ah, ótimo. Agora, porque isso que ele tá falando tá faz sentido? Maior, a gente isso que ele tá falando faz não, sentido? Não, isso é o que ele tá dizendo pra vocês. Há um século atrás, permita-me contar uma história pra vocês. Há um século atrás, a Irmandade do Círculo Negro, um grupo de alquimistas demonistas liderado pelo vampiro Malagor. Nossa senhora! O vampiro elfo Malagor, que provavelmente a Eleuê é uma descendente. What? Distante. Aí eu já começo a olhar, a Eleuê com mais interesse. Já até sei como é que eu vou ativar esse ídolo. Eles viviam em uma das cavernas na Montanha dos Lobos, onde tem a caverna dos uivos. De onde aterrorizavam a população de Atumbel com o ídolo demônio, conhecido como Golgoroth, uma estátua gigantesca que se movia e soltava raios destruidores pelos olhos. Então o Golgoroth, o ídolo demônio, infelizmente, fugiu. É esse aqui, ó. É esse aqui. Opa, só que ele levanta e anda. Entendi. Levanta e anda. E o Malagor, ele controlava o ídolo demônio, que nem um Transformer. Né? Controlava e... Olha o Jaspio, gigante. Isso, guerreiro. Exatamente. Basta você pega uma cabeça. Você entra. O Gorgoroth controla o ídolo demônio. E você é descendente do Gorgoroth. Logo você vai controlar o ídolo demônio. E faz sentido o que você diz. Um dos grupos de aventureiros que eu mandei pra lá, o último voltou, era inclusive um Heflin ladrão. Ele voltou enlouquecido. De lá, eu acho que é parente seu, hein? Eu tô enlouquecido, mas ele trouxe pra mim um mapa de onde está o ídolo demônio. Depois de 303 séculos, nós sabemos onde está. E veio em boa hora. Eu vou passar o mapa pra vocês. Vocês irão até lá e, de alguma forma, vocês devem ativar. Ah, só um minutinho. Já esqueci o esquema aqui. Ativar o ídolo demônio. É, espera um pouquinho. Pra controlar ligar um transformer. Sou eu que vou ativar. Exatamente. Podemos ganhar muito dinheiro. Vocês vão lá e de alguma forma. Existem as instruções pra ativar o ídolo demônio dentro do ídolo demônio. Então vão lá, vocês de alguma forma ativam o ídolo demônio. Mas vocês têm que fazer isso em 2 dias. Se vocês fizerem em 3 dias, ainda era, pra você nem voltar. Entendeu? Em 2 dias, o horror dos pântanos levanta e aí vem pra cá. Meu interesse, na verdade, foi mais pela por conta do livro. Vários segredos da não-vida, os quais estou interessado secretamente. Logo, eu estou mais interessado. Você falou? Você falou isso? Você pensou. Ele pensou isso. Não, beleza, não. Então você falou necromancia, é, oh yes. Mas no caso aqui, você tem que remover o... Ok? É isso então, Nito? Tipo, sim. Nós precisamos descobrir o ídolo do demônio. Exatamente. Você tem que entrar lá, ativar o ídolo do demônio. E um de vocês, talvez o amor de Sanjara, vai controlar o ídolo do demônio e dar porrada no Tarrasque. Senhor rei, só sua alteza, como, de acordo com o nosso amigo Halcon falou, ainda não foi disponibilizado valores a serem negociados. É, mostre o ouro. Se eu sou tão valiosa assim, se eu sou descendente desse cara, eu acho que eu valo. Porque eu iria oferecer a mão da minha princesa Sanjara, mas eu não sei se a sociedade aqui de Atumbel, que é muito retrógrada, vai aceitar. O ídolo demônio gostará de aceitar. Mas se você quiser, você vai ser a rainha de Atumbel. Mas isso quem ganha? É a Ellen. E nós? O que bem, a gente, que nós outros ganhamos? Vocês ganharão a medalha de honra de Atumbel. Vocês serão cidadãos honorários de Atumbel. Poderão usufruir de Atumbel como quiserem. As nossas tavernas, os nossos prostíbulos estão abertos a vocês saciarem seus desejos. Meu machado está disponível. E além disso, o mundo começou a melhorar. Darei 400 peças de ouro para cada um de vocês. Ah. E tudo que vocês conseguirem pegar opção, dentro do ídolo demônio. Pois então. Parece bom, galera. Pra mim, sim. Agora vamos discutir aqui com o nosso grupo aqui. Quanto tempo de viagem até o lugar? Você sabe? Você sabe quanto tempo de viagem até o lugar onde está a estátua? Vocês, pelo mapa, vocês levarão um dia, mais ou menos, para chegar até lá. Nossa, a possibilidade de acelerarmos essa marcha? Só porque vão nos desejos ocultos. Cavalos. Sim, cederemos cavalos para vocês, porque nós estamos desesperados. Não sabe, não. Tá. Vão? É o segredo. Vão e levem a esperança de Atumbel com vocês. Já vou e abro a porta. Vocês vão me escutar o episódio. Bom, já tô testando. Não, calma. Antes tem uma cena. Eleuê, não vá ainda. Ah. Vem até aqui. Eu viro de novo com a cara safada. Não. Leve isso com você. Aí ela tira assim uma joia que tem um coração de cristal. Puta. Só vou pegar porque é com muito carinho que você tá me dando. Mas me dá um beijo. Um beijo de despedida. Ah, já tá com o braço, olha assim. Vou filmar e põe no YouTube. Não, você colar de volta. Não. Leve o colar. Então, eu vou fazer de conta que este colar são seus lábios. Aí, beijo, tá? Você é apaixonada mesmo. Nossa senhora. Beleza. Aí eu olhei, eu perguntei pra ela. Ah, não, papinho. Mas eu sou o elfo. Como é que é o colar dela? Como é que é o colar? É um colar, de cristal. Cristal? Um cristal branco, cristal. Belíssimo. É puro cristal? Puro de cristal. Você é elfo também? Cristal puro. Aí é o seguinte, então, ó. A próxima cena é na viagem. Entre essa cena, de você saindo de lá, até... Ah, já lá no meio da estrada, alguém fez alguma coisa? Sim, eu tava explicando pra ele. Eu vou procurar informações sobre todo o dia. Eu vou meter essas coisas. Tá. Você tem uma outra folha de papel? Você fez o quê? Não, é pra procurar. Ele tava falando. Sabe quanto tempo eu procuro informações. Eu vou te cada vez. Na cidade eu vi, não acontecia essas coisas que estavam acontecendo lá, da Elfa. Ah, ok. Você não é assim. Não é o preconceito. E o seu? Eu procuro saber os motivos dos trogloditas estarem atacando à noite lá, Fortaleza. Eles estão acompanhando de quem? Do grupo assim, depois vai ter uma foto. O mago que está controlando. O mago roubou o Lee. Se transformou num tipo de troca. Então perde o Alan, tá? Então o ataque dos reptilianos lá está relacionado com o mago roubou o Lee. Exatamente. Foi? Por isso mesmo que meu interesse único é no livro, é segredo, ninguém sabe, né? O meu interesse na minha missão é o livro. Papel. Se você vai dar pra escrever. Segredo de criação de mortos vivos e répteis, o meu poder, entendeu? Imagina. Eu quero conhecer e dar serviço. Aqui, eu escondi o colar dentro da minha roupa, tá? Você escondeu o colar dentro da sua roupa? Isso. O mago roubou o livro, ele virou um ser reptiliano, ele organizou os produtos. Você imagina que eu faço. Não, estou imaginando o Dungo andando comigo. Isso, o Dungo, você pesquisou a cidade, informações dos trogloditas. Isso, sobre a cidade. Você notou que você descobriu que os trogloditas, eles raptam, eles atacam, matam todo mundo, mas tudo quanto é jovem, virgem, eles raptam e levam pra floresta. Jovem virgem? Você descobriu isso? Peraí. Mas a gente tá sabendo. Jovens virgens, então, não assim, é mais ou menos criança, né? A gente não criança. A gente já tá sabendo, ele vai compartilhar isso ou não? Vamos ver. Raptam. Raptam jovens. Você vai compartilhar isso, vai depender dele. Raptam jovens, é só o que você sabe sobre eles. Alguém voltou, algum menino contou alguma história, nada a respeito? Não. Você pesquisa mais e você descobre que à noite existem cânticos na altura do pântano das serpentes e escutam-se gritos, parece gritos de sacrifício. Cânticos? Cânticos e gritos de horror. Gritos femininos. Por um acaso eu fui investigar mais sobre isso? Acho que não dá mais tempo, não. Esse foi o que você conseguiu entre isso. Vocês têm dois dias só. Lá, tá. É um dia de viagem. Então eu vou voltar e vou compartilhar essas informações. Vou falar com meus amigos. Olha, eu andei pesquisando sobre a estrutura dessa cidade, sobre os folclores e lendas que as pessoas relatam daqui. E duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas foi que esses tipos de criatura, elas raptam crianças, pessoas de baixa idade, levam ela para os lugares e nunca mais se ouve falar delas. Outra coisa também é que existem alguns cânticos e alguns gritos de horror que vêm lá do poço, também que chama lugar? Do pântano da serpente. Do pântano da serpente. Bom, provavelmente está tendo algum tipo de sacrifício devido aos gritos e às meninas, talvez virgens, estão sendo sequestradas. E eu só, o que veio na minha cabeça é isso. Mas esse pântano das serpentes é o caminho que nós podemos seguir? É o caminho? Até o caminho. A gente tem que passar pelo pântano? Vocês passam próximo ao pântano. Mas a próxima estaremos lá. Então é uma possibilidade que nós também nós passarmos lá para verificar o que está acontecendo. Quem sabe nós descobrimos algum tipo de informação, fraqueza ou algum comportamento do nosso amigo. Se existe alguma coisa relacionada a isso, não tem. Acredito que eles estão sofrendo disso há muito mais tempo e nem eles têm essas informações. A gente não vai conseguir com pouco tempo. Em detalhe que a gente tem pouco tempo, a gente tem dois dias. Parar para perguntar o combater, eu acho que. O seu Deus me diria sobre isso? Sobre sacrifícios de crianças e trogloditas, alguma coisa? Provavelmente algum deus obscuro. Existem várias divisões deles. Deus obscuro? Tem deuses de necromancia, deuses demoníacos. Pode ser qualquer um. Entendi. Pode ser o chá, deus escuridão dos segredos. Ok. Vamos lá. Então, próxima cena. Você segue, eu vou assumir seus personagens por um tempo. Você segue em viagem pela floresta, né? Vão seguindo pelo caminho, vão passando pelos pântanos, cavalgando, mas com muito cuidado. De vez em quando vocês veem algumas tropas de trogloditas de um lado para o outro, cruzando, vocês param os cavalos, eles passam de longe assim, vocês continuam. Os trogloditas são homens no sentido literário? Não, são os lagartos. Mas são criaturas de sangue frio, igual são. Não dá pra saber, né? São mais ativos da manhã, durante a noite? Não, eles atacam à noite. Parece à noite, eles atacam mais à noite. Atacam mais à noite. Então, vocês cavalgam no pau durante o dia, né? E quando vocês começam a ver, vocês passam pelo pântano, tá? Não acontece nada. Vocês começam a ver ao longo a Montanha dos Lobos, né? E pelos mapas, vocês notam um caminho bem escondido, assim, que leva a um local, a um grupamento de rochas na Caverna dos Lobos, que seria a entrada, onde seria a entrada da Caverna dos Lobos. Parece que o nosso destino se encontra nessa frente. Quando vocês estão seguindo para lá, deixa eu Eu li hoje de manhã, esqueci. Vou ler de novo aqui. Ok. Vamos falar que eu procuro pra você aqui, de fato. Eu não te entendo. É mais rápido. Isso. Ok, todo mundo rola um D6. D6 tamanho de D6 mais ataque. D6 mais base de ataque? Isso. Um D6 mais base de ataque. Boninha 6? Essa é a rolagem de surpresa. Droga. Mais 2, então o meu deu 3. Minha base de ataque é 4, né? 6. Você viu o ataque. Quanto olha a base de ataque? 5. 4 mais 1. Minha base de ataque é qual? Sua base de ataque é um nível, não? Qual que é a minha base de ataque? Você vai ter que olhar aqui na sua ficha aqui seu nível e quanto que é sua base de ataque. Minha base de ataque é 2. Você vai ter que olhar aqui o nível e base de ataque. Não, é só olhar o ataque dela. Arco longo. Mais 1. Mais 3. Meu é mais 2. O meu deu 5. É, aqui ó. Base... Tem que olhar por nível, base de ataque é tabelado aqui. Não, aqui é mais 3. Mais 3. Não, procurando, não é que tá. É destreza. Aqui é menos 1. É destreza. Um. Ah, sim. Mais 3. Menos 1, pode ser 8, força 8. Então, depende é... também do tipo. Olha lá. Relativo atributo destreza. Mais 3. Pode rolar um D6 mais 3. Tá. Ah, você já rolou, né? Você passou. Se eu deu 3, você sobrou. Ah, sobrou. Um D6 mais o atributo desse, o bônus de atributo desse. Então é 2 mais 2, 4. 4, sobrou 2 no total. Quanto? 2 no total. 2 no total, sobrou? Mas são 5 no total. 5 no total. Você, infelizmente, você sobrou. Nós somos péssimos. Jogada de surpresa. Okay. Tem que tirar 6 ou mais pra passar. Todo mundo distrai. Mas você viu. Três trogloditas saindo dos arbustos, tacando lanças. Eles estão, vocês estão passando de cavalo e eles tacaram lanças em cima deles, em cima de vocês. Você viu, ok? Mas eu vou fazer o ataque em quem foi surpreendido, tá? E eu posso já me posicionar para atacar eles? Posso me esquivar e já preparar para atacar minha flecha neles? Esses dois troglodistas? São dois, né? Que você falou, né? Ou três? Isso. Eles tiram iniciativa normal, não? É. Não. Aí é o seguinte. Eu sou surpreso por isso. Você pode fazer uma ação. Vou deixar você fazer uma ação agora. Você pode fazer um ataque agora. Depois a gente rola a iniciativa e rola pra cavalinho. Tá? Então, massa. Então, eu vou fazer primeiro os ataques dos troglodistas. Faz o primeiro. Tá. Não, eu sempre sorteio. Então, 1, 2, 3, 4. Um D4, vamos ver quem foi. E eu sempre rolo aberto também. Dois. Rolo fechado. Dois. Pois é. Não, não. É ele. Fora ele. Pulando a ser. É só quem tá surpreso. Só quem tá surpreso. Então, ele lançou uma lança. Lançou uma lança, é ótimo. Vamos lá. Mais 3. Um D20 mais 3. Deu 17. Seu CA. 15? Ó, pegou. É. Pegou. Eu ainda sou baixinho. Essa lança dele é uma lança meio fodida, um D6 deu 3 de dano. Pá! E a lança acertou em você e você caiu. Acertou no seu ombro. Caiu do pônei. Você caiu do pônei. É, porque sou um anão, não tem um cavalo. Eu tô no pônei. Caí do meu pônei. Caiu do pônei. Eu caí do cachorro, né? Nem pônei eu posso montar. Segundo ataque dos trogloditas. 2. 1, 2. 2, dele de novo. Dele não, já foi, aí pula. Trouxe. São quantas lanças? São 3 lanças. Então é um em cada um, hein? Somos 3 surpresos? Ah, foram 3 surpresos? Não. Foram 4 surpresos. 4 surpresos. 4 surpresos. Então um agora vai em cima do você. É. Ele lança a lança, CA10, passa por cima. Uhul! Porra, cara mais alto. E a terceira, vamos lá. Sobrou vocês dois. Par e ímpar. Par. Par. Em cima do clérigo. Bosta. Ele lança. Nossa! Crítico! Ufa. Duas vezes. Ele tava cavalgando, o cara lançou, acertou assim, aqui no peito, a armadura segurou, então entrou só um pouquinho dentro do peito assim e tal. Mas, cara, com um golpe violento, jogou você do cavalo, você caiu no chão assim, as pedras arrastando. fez uma contusão, é, vamos ver aonde que foi. Se for pá, foi na bunda. Arrebentou assim, nossa, a bunda tá doendo pra caramba. Entendeu? E vamos rolar aqui. Vou esperar toda a ação, o Bruno tá. Cuidado com as flechas! Dano é vez 2. Cuidado com a lança. Uma 12. Nossa senhora, nossa. Deu 12 de dano. Não perdeu metade dos presentes aqui. Sabe que sai uma beleza. Quase, beleza. Você tá no chão, ele tá lá sangrando assim no chão, ferrando, gritando de dor. Protege ele, é o clérigo. Cuidado com as lanças. Então agora todo mundo rola a iniciativa. Um D10. E a minha D10. Ação? A ação dela. Minha ação. A sua ação. Ah, é verdade. Tá. Aí eu jogo uma flecha num desses. Tipo Legolas. Isso. Eu miro e assim. Então rola aí o D20. Deus esteja com você. Já vê se tem uma olhada aí que eu sei. O CA dos caras é 15. É tudo black. Eu falo CA também. 17. Seja lá o que for. Rola o dano. Rola o dano. Dano da flecha? Não, quanto não, é o dano? Não, a flecha de guerra ou a flecha de deve ser 4. Flecha de guerra. Deu 8. Beleza. Se tirar 8, matou. Tem o bitelo aí. Não, esse é D10. Ah, não, peraí. Não, peraí. Foi mal. Foi errado. Foi dado errado. 6. Pá! Acertou o bicho, caiu no chão, pá! Tá lá agonizando com a seta na garganta, assim e tal. Agora ele tá bem danificado, assim, provavelmente ele não vai entrar no combate. Vai dar muito trabalho. Okay? Agora é D10. Eu tô desarmado, e agora? Hã? Eu tô desarmado, eu fiquei de surpresa. Como é que eu tive minha iniciativa? Mais destreza só? Porque tem, depende da arma, né? Isso, é. Olha eu tô desarmado. Qual é o D10 aí? É o que dá um D10 zero. Mais nada, né? É o único dado que tem zero. Não, até que desarmado é a iniciativa. É, é. Ah, tá. O zero é o 10. Iniciativa. Ou 100. Quem vai atacar? Quem vai atacar? Tem que falar a iniciativa. Tem que falar quem ataca. O modificador da água. É. Eu vou arrancar a lança da minha bunda e jogar no chão. Beleza, ótimo. Doido. Não. Eu? Você. Você vai fazer. Eu? Tem eu não. Eu vou preparando a nossa. Mais de 10. Mais 10. Não, tem que anunciar primeiro e depois te mudar. Então, quem vai atacar rola. Um D10 soma o modificador da arma. Quem vai lançar magia rola. Um D10, 10 menos 5. Esse aqui é o D10 de ação. Quem for, quem tá sem nada, aí você rola um D10 mais bônus de destreza. Bônus de destreza tá escrito. Eu joguei errado. Eu dei 4. E você. 13. É, não, você rola um D10 mais o mais 8, que é o seu ataque. Meu D4. Você vai continuar atacando com as flechas? Mais 8, vou. Então tá. D10. Aí vocês me falam. É um D10 mais 4? Mais Dungo, um de 8? Dungo 13. Um D10 mais 8. Um D10 mais 8. É. Dungo 13. Dungo 13. 13. Meu deu 10. Ela, 10. É. Ela ou então a Noriel. 7 menos 1, 7 menos 1, 6. Eu vou soltar uma magia aqui. Noriel, 6. É. Dá o duplo. Ó. Mas você pode sacar as armas também, tá? É, falta o bom. É, Kaliev. Eu tô todo mundo. Não, Kaliev não. Como é que chama? É, Ron. R-R-O-N. Mas o seu nome é Ronan? É. E o seu personagem é Ron. Isso. Eu achei que Ronan era o nome do personagem. Não, tudo bem. Então, Ron. Ron. Quanto que é o... É, eu tirei 4 no dado de iniciativa. Aí tem que somar com o quê? Depende. Você soma com... Você vai com a arma? Tá. Então, o seu ataque. Ah, lança na lança, agora na verdade. Ah, qual que é a sua base de ataque? Esse aqui. Mais 2. 2. É, mais 1 da lança. Não, você é homem de armas. É. Mas eu tenho 12 de destreza. Mais 4 da lança. Mais 4 da lança. Seu ataque é melhor. É, mais 4 lança, mais 4. É 2 da base e mais 1 da distância. Então, fica isso. Então, é, seu balão de ataque é 2. Isso. E mais 4 da lança, mais 6. Mais 4 da lança? É, ué. É porque a lança é mais 4. Beleza. Lança mais 4 na iniciativa. Beleza. Então rola. Um D6? Um D10. Um D10 mais isso. Esse é o D10. 7. 7 mais 6? 15. 7 mais 7, 14. 13, na verdade. Deu 13, na verdade. 13? Me ajuda aí, eu tenho até calculadora, eu sou horrível de matemática. Por isso que eu escrevo. Eu também sou bom. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa calma. É, primeiro vai ser o Dungo, que ele é o que tem a maior destreza. Depois vem o Ronan. tá, depois, eu vou aproveitar a ela, a cobertura do, do... Depois o Galduk, lembra de quem é, vem antes. Beleza. Depois a Noriel. E por último, vem os monstros. Depois de você. No, nas minhas histórias, os monstros sempre atacam por último, tá? Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu tô dentro da montada de um cachorro ou algo do tipo. Vou aproveitar a cobertura e esconder. Vai esconder? Mas você tá querendo esconder pra dar um ataque contigo depois? Pra caminhar em silêncio e atacar. Então tá bom. Mas aí quem rola o esconder sou eu. Então eu vou rolar aqui pra você. Sim, sem problema. Tá? É... Cadê meu outro D10? Ah, tá aqui. Oi? Quanto você tem de esconder? 50%. Mas, já tô sabendo aqui. Ok. Tá? Ok. É... Bom, oi. Seu próximo ataque pode ser um cultivo da dano. É, eu tenho que mover primeiro. Tá. Então, Ronan. Eu lancei a lança naquele cara que tá com a flecha na garganta. Tá no chão? Que tá no chão. Mais tá. Fácil de acertar. Beleza. Você lançou e empalou ele assim. É. Deu 10 vezes assim. Bem acima da cauda. Então, beleza. Como ele tá no chão, ele tá agonizando, eu vou te dar mais 2. Já sei. Isso aí, tá? Porque é quase um golpe de misericórdia, assim. Quase tá executando o cara, tá? Acabou, cara. Ah, beleza, matou. Beleza. Matou. Esse subiu, foi embora, partiu. Tá, metal. Ela. Nele, não? Não. Tá, eu mando uma flecha no outro lagarto lá que tem pé. É pra acertar em qualquer lugar. Não, agora eu quero acertar na cabeça. Agora eu quero acertar na cabeça. Beleza. Você quer acertar na cabeça? Então eu vou te dar menos. Não, você é elfo, acerta na cabeça sem parar. Menos 1. Se você acertar na cabeça, você rola mais um D4. Aí a gente inventa na hora. Ah, você errou. Errou o próprio pé. Não, mas você rolou 12. Você rolou esse? Você rolou um D20. É esse aqui. Esse aqui sempre você for atacar, é esse aqui. É o branco. É o branco vermelho, tá? Isso. Agora foi, hein? Pegou. 13. Pegou. 8. Acertou na cabeça, você é a dele 15. Ele ficou assim, olhou assim, rola o dano. E rola mais um D4. Isso. Não, tá errado. Qual que é o dano? Você decidiu com 8? Isso. Um D8 pra esse aqui. Mas eu acho que depois de hoje você pegou as manhas dos dados. 8. 8? Não, nem precisou do extra. É. Pá, acertou assim. Ele caiu duro. Caiu, ele caiu em cima da flecha e foi assim. Parte assim do cérebro dele, foi enroscado aqui atrás, assim. Saiu fazendo assim, ó. Isso aí, enquanto. É, boa descrição. Bicho, aqui é fantasia brutal. Sangue no zóio, mano. Legal, Duque. Que é sangue no zóio, mano. Sou eu. Vou atacar. Você vê que as tripas voando, dá o que endoidou o cabeção, assim. Carga, então. 11 mais 7, 18. Pegou em cheio. Um D8, cada D8. Ah, pode matar num golpe só. Ou não. 5 mais 3. 8. Matou. Achou o cara no meio que ele olhou assim. As vísceras dele foram caindo por baixo, assim. Ele... Estão fazendo muito barulho? Vocês estão fazendo muito barulho, parado? Ah, e tem outra coisa. Quantos são? Eram 3. Você matou o cara que tava agonizando. Só que aí nessa hora que eu esqueci de fazer o odor dele, porque são fedorentos demais. Ah, tá. Ah, velho. É nessa bonito. Hora, mas na hora que todos morreram, e eles mortos com as vísceras, o fedor deles, que já causa o cheque de constituição, já é horrendo. Ficou muito maior. Nossa. Todo mundo rola cheque de constituição. Esqueci. Quem não passar, ficou vomitando 10 minutos. É só rolar um D20 e tem que tirar abaixo do combo. Joga os D20 aí. Eu preciso de abaixo de 12, assim, ó. 7. Você ficou vomitando uma hora. Peraí, é abaixo ou assim? Abaixo. Você ficou vomitando uma hora. Igual abaixo. O anão, olha que vergonha, o anão. Você é o estômago de par, ferro. Eu fiquei vomitando. Tirei vomitando. Acima de 11. Tirou 12. Tem 3 caras que estão assistindo o filme e tá vendo aquela cena. 10 minutos. O ladrão gritando. Creio, desculpa, eu levei uma creio, louça. Trouxe um também? Aqui. Trouxe um? Não, então foi 20 minutos vomitando. Eu tô vomitando em cima do lagarto. Tipo assim, um gritando mais de cara. Vai, não é melhor. É legal que o pessoal tá comendo. Pois é, isso que eu perguntava. Massa é isso, né? Um é menor que duas? O pessoal tá almoçando aqui atrás. Fazer um Brahma baixinho. Um foi menor que duas, ele teve falha? Um é menor que duas, ele teve falha? Eu tirei 5. É que o teste de habilidade dela. Não, é abaixo da constituição. Então, pois é, ele tirou 1. Então você sobrou. Então, ele tirou uma constituição dele. Não, mas 1 é falha crítica em qualquer situação. A gente chama de 20 é total. A gente é de merda azul. É. O bicho acabou, é. Assim, foi assim, todas nessa cabeça. 20 você é Deus por rodar. É. 1 você se fudeu. Exatamente. A regra é sempre assim. 1. E eu tô lá manchando minha barba de 20 minutos. Fica um do lado de outro, é uma sinfonia de volta. Aí depois dos 20 minutos, você segue. Querem fazer alguma coisa antes de chegar lá? Eu vou lavar a barba, né? Eu vou sair daqui. Vocês viram que tem mais trogloditas andando pela floresta, assim. Precisamos sair daqui, precisamos ser chamada a atenção. Não. Sai fora daqui. Vocês escutam. A elfa escuta. Barulho. Sim, a vista. Eu também tô ouvindo. Acho que eu curti. A gente já tá perto da caverna? Não. Aí, daqui, a próxima cena já é entrando dentro da caverna dos outros. Tá. Beleza? Tá. Eu quero revistar o corpo deles pra ver se encontrou alguma coisa útil. No meio do fedor? Você tá vomitando lá, Zé? Sério? É melhor eu procurar a cadeira. Olha o D20 aí. Enquanto você tirar 15 pra cima, você achou uma coisa útil. Nojo. Não, não tem nada útil. É, você achou assim umas... Fica isso aqui, meu almoço. É, você achou teu porrete deles. Você acha umas facas enferrujadas assim? Eu vou ficar... Roubada dos fazendeiros. Não, só tá. Eu vou ficar com as facas enferrujadas. Duas, pelo menos. Diabos, o que você vai fazer com faca enferrujada? Você encontrou uma mão de uma criança, assim, ó. Semi-devorado, assim, dentro do saquinho. É um saquinho de comida dele. Então tem duas mãos, assim, tem um olhozinho lá que eles comem. Assim. Pelo amor de Deus. Tira gosto, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo menos a gente já sabe o destino das crianças que estão sendo sequestradas. Aí eu acabar. Pega as facas e continua. Acabar com essa loucura. Não vou fazer nada de relevante com os caras, com os pedaços. Pelo amor de Deus, não sai daqui. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não? Alguém quer explorar a região? Não. Eu ia, mas depois eu descobri que eles estão comendo gente. Tá lotado, eu tô menos de tempo demais com essa cena repugnante. Nós devemos prosseguir nosso caminho. Aqui, eu fui ferido. Eu posso me curar ou posso continuar a viagem? Mas eu não gosto de comer. Pra acelerar, eu vou manter essa iniciativa, tá? Pra manter a ordem. Algo comestível. Eu simplesmente continuo e até lá eu já vou ter me curado alguma coisa. Você pode se curar. Então vou usar... Eu vou usar a cura leve em mim mesmo, porque aqui eu não cheguei lá, tô todo chão. Tá, tudo bem. Aqui. Falou que a Elfa tá escutando homens lá mais trogloditos por perto, mas. Escutou. É, a gente vai explorar isso, a gente vai direto pra caverna. Tô andando de cavalo, me curando. Pode sofrer outro ataque no caminho? A gente pode sofrer outro ataque desse, que surpresa do caminho? Pode. Não, mas onde vocês estão, com certeza, vai atrair a atenção. Sai fora. Né? É, vamos mas. Lá. Vocês conseguem sair daí e chegar até lá, porque é uma mata muito fechada que depois se abre uma montanha. Entendi. Okay. Isso aí é perto do pântano lá. São piores. Ah, agora tá anoitecendo, começando a anoitecer. Por isso que começou a eu. Tá com a noite. Eu tô andando de cavalo pelo caminho e me curando. Você tá segurando? Onde foi atacado? Ok. Eu tô num dilema aqui, porque não é o pântano que tá levando as virgens e as criancinhas, nós vamos passar direto? Foda, né? Nós estamos sem tempo. O mundo vai acabar em dois dias. Em dois dias, exatamente. Em dois dias o Tarrasque então vem e come todo mundo. Então tá, então joga. Esse é o dilema moral, assim, que você põe lá no romance, que assim, uau, doido demais. Nós tá pensando nas crianças. Você ficou revoltado com aquela visão. Cara, a mão de criança dentro da bolsa. Pois é. Ele tem que passar e fingir que não viu. Eu falo assim, como o rei disse. Qual que você quer? Dado de 8. Os pergoguitas atacam a noite. Não, total. Comigo, cura é sempre total. Beleza. Então, peraí, eu sei que a caverna dos pergoguitas... Hã? Não, a caverna do... Não, a caverna tinha sido do culto do Círculo Negro, que montou lá o ídolo demônio, não sei o quê, mas que está abandonada há 300 anos. É lógico, atraiu 400 monstros lá, mas não é dos Togodistas, tem nada a ver com os Togodistas. Não dá pra gente... Não, foi isso que eu tinha te falado. Mantém segurança lá dentro. Não, sabe que não está evolucionando. Ah, só. Então, ok. Então, próxima cena, vocês caminham, passam pelas florestas, assim... Né? Vocês veem, quando vocês sobem as montanhas, vocês começam a escutar os uivos de lobos. Parece que existem lobos pelo local. Tá de noite, né? Tá de noite. É... Alguém tem alguma ideia pra não atrair o lobo pra cima de vocês? São lobo, como é que é? O lobo tá pra parar. Vocês estão escutando uivos. Velho, tá de noite. É a montanha dos lobos. Devia ter ficado com a carne. É, velho. Fogo? Não, tem visão da penumbra, eu tenho visão da penumbra. Eu acho que você vê que os lobos estão a. Você vai chamar a atenção. Mas eu vou chamar de pedaço também. Esse lobo tem que espalhar, velho. Mas eu tenho que espalhar. Porque se o lobo for cheirar, ele vai ficar perdido. Tem contato visual? Tem contato visual com os lobos? Tem contato? Não, não. Você só vê bem de longe. Mesmo visão da penumbra? Não, você vê tipo. Umas criaturas assim. É tipo preto e branco, sabe? Eles aparecendo e sumindo, assim. Das pedras. Beleza. Eu vou fazer isso, eu vou arrancar pedaços da minha roupa, espalhar pro lobo cheirar. Espalhar. E deixar confuso e tal. Então vocês acenderam tochas também? Isso. No meu caso, não precisa só, não. Vocês têm o kit do aventureiro feliz, só que tem umas metros. Tochas lá eu e tal. Tenho. Todo mundo tem esse kit. Eu tá? Não tenho. Beleza. Eu não vou acender tocha nenhuma. É tipo um mochilão pra... assim que tem corda. Eu acendi a minha pra dar uma iluminosidade pra todo mundo lá, pra gente seguir caminho, senão a gente nem vai saber esse equipamento. Aqui eu tenho ele. Pra magia, pra isso? Não. Antes de eu entender a tocha, eu pego essa. Esse equipamento que tá aqui é o que eu posso te usar. Todo. Não faça isso, você vai ter aí a tocha de novo. Então, deixa eu perguntar: a gente consegue seguir caminho na escuridão? Total? Eu consigo. Não, ele tá na escuridão total. Ele guiando, dá. Ele guiando? É. Ele não tá na escuridão total. Na escuridão, as criaturas vão se guiar. Tá de noite, tem a lua assim no céu. Então, beleza. Pode ir guiando, que a gente vai ver. Eu ia voltar. Então, ok. Eu não posso acender a tocha, então. Você não quer que acende. Não quero que acende, você tá aí na frente. Tá. Que acende a tocha enquanto os lobos, mas vai chamar a atenção de pra você. Tipo isso. Beleza. Tudo bem. Então, bora. Quando vocês chegam na entrada, como vocês. Então, gente, isso. Tá, a gente vai então, na frente. Então, massa. Quando vocês chegam na entrada do covil, vocês veem que tem um grupo de lobos lá. Esperando vocês. Esperando? Eles estão parados assim. Vai. Sabe quando o cachorro defende um território? Eles estão assim. Quantos lobos? Então, vamos ver quantos lobos. Não, que iniciativa? Que lobo? Já vou matar mais um. Não. Tem seis lobos lá. Beleza. Eles estão parados assim. Estão juntos. Na frente da caverna. Tapando o caminho. Eles estão até um grupo. Eles estão assim, ó. Eu não posso prender eles mais, né? Tá, eu vou tentar aproximar deles. Galera, eles estão ameaçando a gente. Eles estão em grupo. Eles estão em grupo, é uma matilha. Tá. Vou tentar chegar e. Eu vou jogar essa minha uma bolsa de cola no meio deles lá que eu vou segurar. Eu, é, a grande maioria. Só um segundo. Deixa eu usar, tentar então, usar. Primeiro conversa entre si que vocês vão fazer. Já aí depois eu faço. Eu tenho uma bolsa de cola aqui que criatura bem, pequena. Calma, o que eu vou fazer? Vou preparar minha gente chamada Deva Fé. Tem ninguém que tem contato com a gente. Tem duas magias que O seu, você que é elfa arqueira, você pode tentar. Mas eu procurei aqui, eu não acho, não vi. O mago Trima tem essa luz esverdeada. É, não tem, né? Não, mas pelo seu personagem. Seu personagem vive nas florestas. Então eu posso tentar, né? Você pode tentar acalmá-los assim ou espantá-los. Eu tô com uma magia de segundo ciclo que é falar com animais. Então vamos tentar os dois. Eu acalmar os animais e tentar. Não, se ele tem fala com animais, é só ele falar com ele. É isso. Eu tenho que falar com animais. É porque essa conversa, assim, não acontece na hora. Essa conversa, eu costumo falar, pessoal, isso é pra simular que vocês já são um grupo que todo mundo já se conhece, vocês conhecem suas habilidades e tal. Essa conversa é pra simular a estratégia que o grupo teria na hora, assim. Então, se tem um grupo de animais, tem um cara que fala com os animais, normalmente ele que... Deixa ele falar com os caras. Então, eu faço uma rápida prece. Vê pra os lobos lá, e chego pra eles, caminhando bem devagar, conseguindo as mãos com a palma ficar assim, pra mim. Ele tá terrível e começa a falar com eles. Calma, nós não viemos ferir. Beleza. Você usou a magia? Usei magia. Tem jogado de proteção? Não, eu joguei. Ah, ele é clérigo. Só. Não, mas às vezes tem jogado de proteção na às criatura. Às vezes tem, às vezes não. Como assim, ele já tá feito vencer. O clérigo pode entender a língua dos animais e consegue se comunicar com eles. Essa magia não obriga o animal a falar. Apenas permite que consiga se comunicar. Aí a duração de um dado de 4 pulos, mais um turno dele, né? Mais um nível dele. Qual que é o alvo? O alvo é pessoal. Pessoal, alcance pra mim mesmo. Eu consigo comunicar com eles. Eu jogo em mim mesmo. Por um D4 turno por nível. Tá, então beleza. Então é comunicar. Isso. Então não tem jogada de proteção e também é, eles, porque eles estão hostis. Isso. Entendeu? Eu não sou obrigado a falar comigo também. Exatamente. É. Então nós vamos ver o seguinte: você se comunica. O líder isso. deles, o Lobo Alfa, ele chega mais perto, ele tem assim, mais ou menos a altura do ref. Vai chegando mais perto assim. Chega assim. Eu me ajoelho para não estar em perigo e falo, nós não viemos aqui agredir, nós estamos atrás de... Como fala? Dos necromantes? Trogloditas. Dos trogloditas, nós queremos testar o ídolo pedido. Nós viemos atrás da corrupção que vem infestando essas montanhas. Fala que ameaça a matilha deles, é mais fácil. Embora, não sabem o que é corrupção. É animal, cara. Se eu conseguir falar com eles. Não, mesmo assim, eles não vão saber. Falar é uma então, coisa, você fala assim. Você fala, você dá essa dica pro. E aí, fala pro Então, parece que uma ameaça, uma corrupção bem. Uma criatura hostil ameaça vocês. E eu só estamos aqui justamente para impedir. Porque ela também ameaça o nosso povo. Massa. Beleza. É, inicialmente, quando você começou a falar, ele estava 50% hostil. Ele estava 50%, ele estava neutro, na verdade. Hostil, mas neutro. Com essa fala sua, você deixou ele... É, ele ficou intrigado com isso. Porque realmente, é, você sente que eles estão sofrendo uma ameaça com os trogloditas. Você sente isso pelo seu contato com ele, com o animal. É uma intuição, não é poder nem nada. É, eu vou rolar aqui a percentagem para ver se viola. Então, 70%, a gente dá para baixo. Deu. Ah, não. Jogo dado igual. Eu não. É, eu tenho o dado de. Não, eu tenho um. Aqui, qual que é o dado? O dado de 20. Eu tenho o dado, é isso. Vamos rolar isso aqui. Ou deu 24, beleza. Você vê que ele... Aí um dos lobos lá de lá... Quer atacar ele... Late pra ele, assim. Você vê que eles estão discutindo, assim, né? Na linguagem dos lobos. E aí o lobo alfa dá um grunhido forte, assim. Aí todos param, assim. Aí eles meio que se afastam, assim. Aí o lobo alfa afasta e dá abertura lá pra vocês entrarem. Beleza. Então nós entramos calmamente com nossas armas guardadas. E aí eles ficam de guarda na entrada. Vou rezar tempo por essa maravilha e vamos embora. Eles ficam de guarda. Aí você, por intuição, você vê que eles ficam de guarda contra os trogloditas. Então se os trogloditas estiverem vindo atrás de você, eles vão enfrentar o lobo. Você conseguiu fazer um aliado. Nossa, isso é bom. Okay? Bacana. Então beleza. Massa. Vocês entraram na caverna dos uivos, tá? Eu vou começar a dar uma acelerada aqui só pra... Tá? A caverna dos uivos é um labirinto. Com o mapa de Ravengar, vocês vão andando por esse labirinto, vocês andam por várias horas. Então vocês imaginam que foram assim, umas 10 horas andando, caminhando, estalagmite, escorregando o pé e tal, pra cá. E vocês vão andando por esse labirinto até uma gigantesca câmara. Onde lá na frente vocês veem o ídolo demônio, exatamente essa cena. Só. Sem o dragão. Ah, isso eu pensei. Ele já tava correndo, né? Vocês veem o ídolo demônio lá. Beleza. Parece que é chegado o seu momento. A câmara, ela possui. Então tá. Aí eu já falei demais. Deixa eu ver aqui. Então tá ok. Quando vocês chegam lá, tem essa câmara, né? Na entrada. Beleza. E o Ravengar escreveu no mapa o seguinte: a entrada no ídolo é pelo olho. Porque os olhos são enormes. Então se vocês sobem lá e e abre o olho, é uma porta onde vocês entram dentro do ídolo, né? E ele fala, cuidado, que é uma porta que provavelmente foi protegida de ladrões, de tumbas e outras coisas mais. Então muito cuidado com isso, tá? Ah, e na ida do labirinto, se a gente falar, vocês encontraram os restos semi-devorados, assim, de um dos aventureiros que foi lá antes, tá? É um guerreiro, tá todo sem cabeça, assim, a armadura dele toda derretida, sacou? Toda derretida, assim, como se tivesse um ácido que tivesse caído na armadilha, ele tá lá no chão, estatelado. Deu aquele friozão na espinha, e seguiram em frente. Eu consigo perceber alguma coisa diferente? Os ouvidos dela, a sensação. Eu acho essa parte é pra mim. Colar, vou passar um tempo. Não, nada, ainda nada. Ah, não, à medida que você chega perto do ídolo demônio, você, agora a cena começa vocês na frente do ídolo demônio. Tá enorme, ele tem 60 metros de altura, assim. Então vai ter que dar uma escalada doida, assim. E abrir, aí entra pela cabeça, entra pelo olho, tá? Uhum. Como é que eu corda aí? Todos, eu acho que eu consigo. Vamos amarrar você agora. Escala primeiro e já corda. Fica à vontade. Então vocês estão aí na frente. E aí a cena começa, vocês se viram. Eu não vou falar mais nada. É uma câmera cheia de estalagmite, cheia de sombras para todos os lados, assim. E a câmera é bem alta. E é tudo escuro ali em cima. Pode ter coisas, criaturas, o que for, no teto, que não dá pra ver nada. Nem com visão de penumbra você consegue ver, porque ela é bem alta a câmera. Porque, você imagina, um negócio de 60 metros, a câmera tem mais de 100 metros. Dá pra escalar na mão? Dá pra escalar na mão, dá pra escalar na boa. Então vou escalar na mão. Bom, mano, eu vejo alguma coisa, que eu vá na frente, porque é armadilha. Na pedra, na estrutura, eu vou observar fendas e deformidades pelo trajeto que eu vou passando, alguma coisa desse tipo. Pessoal, procurar por fendas, rachaduras, vou escalar o não, ídolo. Não, é lisão. O ídolo é todo lisão. Ele é sentado assim. É igual a da imagem. Exatamente. Como é que nós vamos subir nesse negócio? Isso. Eu chego, ele é sentado e todo lisão. O próximo, eu chego próximo às coisas, então. Eu vasculho por alguma coisa. Procuro por alguma coisa. Vou decidir. Eu vou apalpar o ídolo. Eu vasculhando. Você está circulando o ídolo? Estou circulando os ídolos. A região dos pés ali. Beleza. Na hora que você chega na parte de trás do ídolo, rola um D6. Aí, ó. Droga! Dá zero pra ele. Rola um D6 e soma... 3. É, e soma o seu base de ataque, né? Sua base de ataque. De novo, 2. Tem que tirar 6. Tirou 6? Tirei 5. Tomei 5. Surpresa. É o seguinte. Atrás do ídolo cresceu um fungo violeta. Eu chamo de fungo violento. Que é isso aqui, ó. É esse aqui, ó. Enorme. E na hora que você tá andando, um desses tentáculos bate em cima de você. Ah, parabéns, mano. Aí você vê. É esse fungo, ele tá crescendo. Eles viram? Atrás, eles viram? Não, que você foi sozinho. A gente tá em frente olhando. Você pode berrar, eles vão estar lá na próxima rodada. O cara vai fraco do grupo, fica andando sozinho na caverna sinistra. Olha o dano aí. Então eu tomei a porrada, já deu um grito. Mas ele é mago, ele é o cara mais fraco do grupo. Tem algo aqui. Tem algo aqui. Tanto que eu tomei a porrada, já falei. Ah! Deixa eu rolar o ataque. Um D. Mais 4. Isso. Pegou. É 19 mais 4, já deve ter dado aí. Acertei. 1D1 mais 1 mais veneno. 1D6 mais 1 mais veneno. Deu 3 mais 1, 4. Mais veneno? 4. O alvo do tentáculo do fungo violeta deverá fazer a jogada de proteção. Isso. Faz uma jogada de proteção modificada pela Constituição. Pô, só que a Constituição é bosta. É, era a constituição dele. Então só vai jogar dentro da proteção. Olha, jogar de proteção. Tem que tirar igual ou mais. Isso. Passou? Então você não perdeu ponto, você ia perder um D4 ponto de força ou de constituição. Você ia ficar mais fraco, assim. Beleza, e eu vou rolar o dano, né? Eu já tomei 3 de dano, mas tem não. E a criatura lá. 4 de dano, né? Essa porcaria. Eu tomei a porrada, já deu um grito. Essa porcaria anda. Deixa eu ver se ela anda. Anda, anda. Vai fazer assim. Você vai gritar ou você vai enfrentar? Não, ele gritou, ele falou que ele gritou. Ele gritou como uma mulher. Eu escutei, eu não consigo escutar o grito dele. É porque eu consegue. Dela, né? Todo mundo. Como você está escalada, você pode contornar escalando e atirar de cima. Vou fazer isso. Ah, não é eu, pode. Vai lá. Você foi lá pulando, assim, bem leve, assim. Atira, então. Então, beleza. É, deixa eu só organizar aqui a iniciativa. Você tava dentro igual o Eleven, tá pulando de pedra em pedra e atirando. Então é o seguinte, deixa eu seguir a iniciativa, que agora começa o combate. Primeiro é o Dungo. Ah, vai seguir sempre? Isso. Vai ser sempre a mesma iniciativa. Eu vou mover pra trás do ídolo, mas mantendo certa distância, assim de arrumar um espaço pra arremessar a daga no fundo. Tá, você já tá na distância certinha pra você arremessar essa daga. A daga na muleira dele. Então manda abraço. O que você faz? Eu dou um berro selvagem e já corro direto. 16 mais 7? 16 mais 7. É, 16 mais 7. 23. Já. Vou jogar o dano? Isso. Só um defato. Só estudo aqui, ó. 2. 2, o CA é 10. Qualquer ataque acerta. 2. 2 de dano? Toma 2 na muleira aí. O fungo tem 12, o fungo tá com 10. A daga ficou lá. Oi? A daga ficou lá. A daga ficou lá. Mas quantas machadinhas também? Tchuf. A daga ficou lá. Ron. Eu tento acender uma... Agora que deu. Uma vela? Joga fogo mesmo. Né? O cara já tá rezando. Joga fogo, tem óleo não. Não vai ser necessário não. Todo mundo tem essa tocha. Não. Tocha? Todo mundo tem kit da dentistaria feliz aí. Mas eu tô falando que não acender é possibilidade. Lógico que acender. Lógico, é a perfeita pra isso aí. É, a tocha vai inflamar. Não, você vai gastar essa rodada pra acender a tocha. Na outra você joga. Ah, então eu prefiro correr com a massa e partir pra cima dele. O trem dá veneno, rapaz. Ah, mas... Tá, eu sei na tocha. É, velho. Vai botar algo venenoso. Você vai lá pra quê, mano? Pequeno, velho. Uma massa tira quase todo o life dele. Até chegar a rodada dele, já morreu. Cara, não tem envenenado. Você que sabe o que eu tô falando. Atacar! Eu acho que deveria ser zero. Eu dou um grito brutal, corro pra cima dele, pulo com o movimento de cima pra baixo com a massa, em cima da cabeça dele. Tá ok. Ok? Massa, manda abraço. Deus, cara. Esse é mais dois de baixo ataque, hein? Você queria. Não. Nem precisa fazer o cálculo. Eu errei. Isso, você errou? Errei. Também não ganhou mais dois pro pular. Isso. Mesmo assim, errou. Dois? É. Quatro. Tinha que ser mais 30, não, qualquer valor, menos. Então, vai lá, ela. Elfa. É tu. Qual que é a ideia do fogo? Eu não entendi. É fungo. É fungo, é uma planta. É? Então eu acendo a minha... minha mas acende em quê? É. Porque não tem tocha. Você tá a tocha pega fogo. Como você gasta essa rodada acendendo a sua flecha? Não, eu já vou mandar a flecha de uma vez. Isso. Beleza. Deixa eu ver aqui. É... Rola o vermelho. Você tá escalada, não tá? Tá lá em cima, ela tá segura. Até que ela tá boa com o dado ali. Nossa, sabe o que eu falei? Você falou, fica calado. Pra que eu abri essa porra? Não, mas acho que ela acertou, porque 3 ela tem 8, não tem? Você tá com mais 8. 8. E ela tá de cima, te dou mais 1. Porque você tá é 10, né? Você já passou, era 10. Então 10, pegou, então rola o dano. Então beleza. Tá, o dano é 1 de 8, né? De 8. De 8. Vai, joga. Não, eu vou ser mais do grande. Joga ele então, hein? Cadê? Não sei onde ele tá. Cadê o D8 gigante? Não sei. Quem tá com o D8 gigante? Tá aqui, ó. Tinito. Escondendo o ouro aí. Era melhor jogar um pequenininho. Mas não, essa rodada eu tô. E não falei nada, hein? Então o bicho tá com 8 agora. O bicho tá com 8. Então vamos lá. Ela, Galduque. Eu vou atacar, mas vou atacar a distância com a machadinha. Caiu 2 de novo. Distância com a machadinha? É, que eu não vou chegar perto desse nem a porta. 2. Vamos ver. Nossa, parece esse carro. 8. 3 mais 5 dá 8. Não, tem que ter. É 10, não sei lá. Não rolou, não. Próximo. Anoriel. Finalmente minha vez. Eu vou me afastar o máximo possível da criatura. Se tivesse ido com o machado, tava sentado. E vou usar minha magia Mãos Flamejantes. Muito bem. Vamos tomar. Isso faz. Lembrando que eu tô perto dele. Nosso planejamento é diário, é área não de alcance. Se eu ainda bem tá no. Vou usar o maior alcance que eu puder, ué. Não, você chegou lá perto e fez assim, dá um arco na sua mão. Não, não, esse é outro. Outro. Nosso planejamento é só a mão, é top. É um arco. É só tocando. É, sai mais alto. A mão dele pega fogo, só tocando. Aí você pega a mão e taca. Ah, achei que era top. Tem que chegar perto ali e encostar. Putz. Qual que é a sua decisão? 3 metros, então você consegue, ué. Eu tô sem óculos, não enxergo. Eu não, essa só rola o dano. Eu só tenho uma dada e ele tá lá do lado do bicho. Se alguém chutar ele pra mim, eu agradeço. Rola então. Entrou. Cadê? Quem começar aí, ó? Quem é o último aqui? Você é o último? Ele é o último. Tá escrito. Chuta a daga pra mim, velho, que senão eu vou ter que ir lá buscar e eu não quero ir lá. Eu não vou lá não, irmão. Não vou lá não. Chuta a daga pra mim. É, ué, minha daga tá lá, ué. Tá fincada no monstro, né? Esse aí, o dedo. Você só tem a daga, não tem mais nada? Mais nada, e a mão? Você só tem uma daga e a mão? E dente. Ah, pega 6 e divide por 2. A daga tá presa no monstro? É, pega 6 e divide por 2 aqui, ó. Então a gente arredonda pra cima ou pra baixo? Se arredonda. Pequeno detalhe. Pega 6 e divide por 2. É um pequeno detalhe, Lu. Um D3 de dano mais 2 por nível. Então eu tenho 8 de dano já. Isso. Ah, então matei. Eu não vou pular, não? Foi. Eu tenho 4. Eu tenho 4 de nível. Nível 4. É 2 por nível. Eu vou dar 6 de dano mais 2 por nível. Matei. Então saiu aquele fogaréu todo da mão do Anoriel e o fungo bau, explodiu. Só que o fungo, na hora que ele morre, eu falei explode, com vocês. Solta esporos pra todos os lados. Mas você não podia falar, não, porque você não sabe. Isso é mas eu não fui lá. Eu sou ladino. É. Ah, mas... ladino conhece toda a fora. Eu vou ficar lá cutucando monstrinho. Tá. Aí explode esporos e os esporos pegam no Anoriel. E eu fico perto. Por que distância? Porque você tá. Não, não é a distância, não. É 3 metros. 3 metros, é muito 3 metros. Dá pra pegar, ué. 3 metros, o raio de 3 metros, exatamente. É, exatamente. Você é o mago mais esquisito. Eu avisei 500 de meu nível. É mais um por nível, é mais um por nível. Então, eu falei, a maior distância que eu podia ficar. É, ele é televisão mesmo. O meu deslocamento, pelo menos pra rodar em deslocamento, deve ser pelo menos 6 metros. Mas essa maior distância que você podia ficar é mais ou menos. Então, a sua distância foi 6 metros. Ué, a maior distância que eu podia ficar com a maior distância. Não, não sabia, me falaram que você estava aqui. Não, é que a distância da magia não é isso. Qual que é a distância da magia? Não, deixa eu ver. Ele falou que ia ficar mais distante possível. Nossa, é, então mais um possível. Aí, beleza. Meu deslocamento. Não. Mais 6 metros por nível. É isso mesmo. Então, leque com a mão. Exatamente. Então, você tá liberado. É um leque com a mão? É um leque com a mão e tem que encostar no bicho, né? Não. É bem isso que eu falo. Só tem um erro. Faz assim, ó. Quando você joga os videogames, você vê os videogames de D&D. Sai um fogo daqui. O fogo faz um arco até aqui. Aí você vai controla juntando o arco. Se você juntar os dois, vira um raio. Entendi. Massa. Mas o legal disso é que você pode pegar vários caras com vários menos caras espaço. Que estão um do lado do outro ou tudo de um cara só. Entendi. Tá, jogador de proteção ou com modificador? Modificador. Constituição? Constituição. Caso é zero. Aí. Tem que tirar 14 ou menos, né? É. Isso. Agora vai. Aí, passei. Ó, passou. Beleza, massa. Então você não pegou um fungo pigmeu em você que te mata em 4 dias. E só um clérigo de nível 12 pra cima pode tirar. Quem mais tá lá? Eu não. Ela tá aqui de longe. E eu quem que fez? Eu taquei de cima. Ela tá de cima. Eu nem buscar minha daga, eu vou. Tava tudo longe. Nem buscar minha daga, acabou com o negócio, só tem dente. Ele morreu. Que isso? Sabia que era assim. O fungo morreu. O fungo queimou. E aí, vocês voltaram a explorar o ídolo demônio, chegou lá no olho lá, e o olho, você vê que o olho abre, né? O olho abre. Alguém vai abrir o olho? Eu vou procurar a armadilha primeiro. Eu quero pegar o colar e ver se a gente tem calma, que sair abrindo o trem. Vou procurar a armadilha. Eu quero pegar o colar. Nessa cara assim, você abriu? Abriu. Não. Ele abriu. Eu quero pegar o colar e ver se o colar que a princesa me deu surtiu algum começou a brilhar. Começou a brilhar com um brilho vermelho, parecido com esse rubi gigante que faz os olhos do... Eu aproximo dos olhos do colar. Se aproxima dos olhos por lá, o olho abre pro lado. Muito bem, a ladina do grupo. Já abriu a porta. Isso. Aí você. Depois já tinha uma armadilha. Você olha assim, você vê que tinha uma armadilha que era impossível de ser desarmada. Falei que tinha uma armadilha. Era só encostar ali que a armadilha acionava. A armadilha são várias. Já tá desarmada? Agora tá desarmado. Vou passar o dedo assim e falar assim: o que seria de mim se não seria de você se não fosse eu? Vocês iam morrer nesse negócio aqui. Aí vocês entram. Eu olho pra você e faço assim. Você só abriu o sol. Caô. Então, beleza. Se você quiser, eu armo ela aqui de novo, você tenta passar. Eu coloco o colar de novo, ela vai abrir. Não, não para com isso. Vai machucar pra quê, isso? Pra que o colar da sua amada realmente não ajudou. Agora que eu me toquei. Vai ficar um ladrão no grupo. O ladrão não procura armadilha nos lugares, não. Não sei, gente. Sou eu que amo. Você é dentro da armadilha. Ela achou armadilha. Que armadilha? Você achou um monstro. Você ficou curioso pra caramba. O monstro não é armadilha, não. Então massa, dentro lá, claro, dentro. É cheio de caô. Então, aí vocês entram e vocês veem no teto sete cristais vermelhos orbitando no alto. Aí eu vou ter colocar o colar no pescoço, tá? A câmera é dentro da cabeça, a cabeça é oca. Tem sete cristais vermelhos orbitando no alto. E o seu cristal ficou da mesma coisa, o cristal lá de cima. Tá? Ele ficou orbitando assim. Aí eu dou a opinião, eu acho que você deve dar seu colar para aqueles outros colares cristais orbitos. Que bruxaria é essa? Aí você tenta fazer isso que ele faz ou não deu nada. Aí tem várias alavancas para todo lado, assim. Agora é minha vida. Tem várias alavancas para todo lado e várias geringonças espalhadas para todo lado, tá? Cada uma indicando uma parte do ídolo demônio que ela move. Você vê uns desenhos assim, perna, braço, tem umas alavancas. As alavancas são todas são dispersas. Elas estão todas dispersas e tem runas mágicas nas alavancas também. Tipo assim, o bastante pra uma pessoa controlar, mas é gasolina. Tipo assim, tem uma alavanca, assim, o vento, o outro. Hora de morfar. Você vê que elas têm runas mágicas. Uhum. Parece que elas são acionadas por magia. Elas são controladas por magia. Mas as alavancas existem e tem umas runas mágicas e esses cristais vermelhos estão marcados na alavanca também. Okay. No chão, vocês veem uma porta circular, mas ela está fechada. Agora abre aí. Uma porta com várias runas estranhas. E o símbolo do círculo do mago saberia. Os magos do círculo negro está para todo lado, assim. Eu acho. Eu tento a mágica do colar de novo. Acontece alguma coisa? Nada. Eu vou procurar a armadilha de celular. Mas no. Eu procuro por você. Tá procurando? Mas no Odrago é o seguinte: o Odrago não é só mestrar, não. Você tem que falar o que você tá fazendo. Tá. Mas eu falo assim: tô procurando mais um. Tô puxando, peguei minha faca. Eu não tenho faca mais, não. Eu tenho faca mais. Eu te dou minha faca. Você pegou, velho. Eu te dou a minha faca enferrujada. Ah, isso, velho. Vem muito bem. Eu vou me aproximar então e vou olhar. Essa daga enferrujada é igual a sua que você tinha. Só que se você bater no cara, o Alexandre te dá tétano. Mas ela desmancha em dois combates, ela vira pó. Vai dar tempo. Mas em compensação, ela dá tempo. Dá tempo. Já é que mata coisa. O cara assim no mês. Então eu vou pro chão, pra ver se eu acho, além dessa porta, uma outra porta secreta, alguma coisa assim. Tá. É, vocês dois estão olhando assim no chão e tal. Alguém encostou na porta? Na porta do chão, né? Isso. Vocês encostaram, gente? Eu ainda não encostei. O Dong encostou? Eu encostei. Você encostou com a faca assim, tentando ver o que é. E tal. Na hora que você cutucou, agora aparece uma imagem, as runas da porta brilham e aparece uma imagem fantasmagórica em cima da porta. É uma grama. Ah, não, peraí, isso aí é Star Wars. Não, é um fantasma. O clérigo você vê na hora que é um fantasma. Oh. E você vê é o rosto fantasmagórico de um alquimista. Ele é um gnomo. Com as vestes assim, todas elaboradas, com um círculo negro no centro da veste dele. Dentro do círculo tem um pentagrama todo complicado. Assim, então, o símbolo do círculo negro é um círculo negro com um pentagrama bizarro no meio. E ele tem chifres de demônios. Assim. Chifre grandão. Ah, e ele tem um olho mecânico do lado direito. Tipo o steampunk, assim. O olho assim, o olho fica assim, ó. Girando pra todo lado, tipo Harry Potter. Uhum. Girando pra todo lado. Aí ele vira e fala o seguinte: os pobres têm muito disso. Os ricos não precisam disso. Mas se você comer isso, você morre. Fala de novo, que eu escrevi. Ô, puta que pariu. Os pobres têm muito disso. É enigma. Não tem. Fala de novo, os pobres. Os pobres têm muito disso. Os ricos não têm. Mas se você comer. Se você comer isso, você morre. Se você comer isso. O que é? Aí ele fica aguardando alguém falar alguma coisa. Nossa, não fala nada ainda não. Qualquer coisa que você fala, vai achar que é a resposta. Assim, só assim, vocês já enfrentaram coisas parecidas, você sabe que vocês podem cochichar. Então. Cochichar baixinho, mas se falar diretamente pro bicho... Então, eu cochichando, não fala nada. Os pobres têm muito disso, os ricos não precisam disso, mas se você comer isso, você morre. Os ricos não precisam, não é que não tem. Se você comer isso, você morre. Os ricos têm muito pobre, tem muito. Nem olhar aqui. Não, não, não. Dinheiro? Tem muito que se comer, você morre. De novo, os pobres. Tem muito. Tem muito disso. E os ricos precisam. Não, precisam. Vou no banheiro, ninguém olha aqui. Ó, aqui ó, ó, juramento. Tá, deixa eu gravar, mano. Não tem nada a ver com a história, então. Deixa eu gravar. Vocês vieram morrer tudo. Peraí, os pobres. Aí eu deixo vocês pensando aí. Daqui a pouco você fala bem assim, a gente jogava é assim. Chegou a delírio, não é desgraça. É, já era. Pobres tem muito disso. Eu sou péssimo, não precisa, mas se comer você morre. O pobre tem medo se você comer morre. Os ricos têm o que quer? Os ricos não precisam. Não sei. O que os pobres têm que os ricos não precisam? Se você comer, morre. É, não, mas aí vai saber, né? E vai ter, vai saber. Se comer, morre. Os pobres têm muito, os ricos não precisam. Eu aposto que alguma coisa que apareceu nessa narrativa. Peraí, na narrativa. Mas o rico não precisa. Rico não precisa. É isso. Você não come. Pobres tem muita fome, mas fome é rico, você não come fome, pobre come muito. Bom, pobre é pobre porque não tem dinheiro. Eu sempre pergunto, por que você come e você morre? Não vê nada na narrativa que você tem. Eu não faço a mínima ideia do que seja. Conheci um enigma bem parecido. A resposta dele era aqui, ó. Gente, atenção, só um segundo. Eu conheço um enigma bem parecido com isso. A resposta dele era nada. Mas o que me deixou na dúvida, ricos não precisam. É muito relativo. Não precisa de nada. Não, você não come nada, né, filho? Se você não comer nada, você morre. Não, mas está relacionando... Peraí, calma, tem que pensar. Tem que relacionar nas três fases, é a mesma coisa. Pobre que não é tem o que é. Pobre tem muito. Pobres não precisam, e ao mesmo tempo, os ricos não precisam, e se comer, morre. Como é que você come nada? Não, ó, pobre tem muito. Nada, no sentido que não existe nada. É isso mesmo. Deve ser isso, pobre tem muito, nada. Rico não precisa, rico, teoricamente, não precisa de nada. É isso mesmo. Quem é rico, mas precisa de nada. Se você não comer nada, você morre. Faz sentido, não, nada. Pode ser isso. É isso mesmo. Não sei se então, é isso, mas faz sentido. A resposta. Fala, velho, é uma chance, hein? Uma chance só. Pensa mesmo. Vou ficar lá de trás do olho. Você não vai conseguir fugir, velho. A porta fechada. A porta fechou? Não, ela é controladora da gasolina. Ela não morreu, não. Não tem nada mais que seja isso aí. Isso aí faz sentido. Só fica estranho na frase. Eu não vou ver que eu posso voar, porque eu sou. Na frase do que fica estranho? Pobre, ok. Rico, nada que você come, ok. Mas nada do rico pode ficar nesse sentido. Que precisa. Não precisa. Teoricamente, não. Eu acho que é os ricos têm muito disso que ele falou. Não, os ricos não precisam. Não precisam disso. Só pode ser isso, velho. Só pode ser. Porque se você tem muito disso, respondeu, entendeu? Agora não precisa. É a única coisa que o pobre tem muito. Não, o rico não necessita. De nada. O rico não precisa de nada. Ele tem tudo. Meus conhecimentos ajudou o grupo. Beleza. De acordo com os meus conhecimentos. Quero esse vida, né? Eu? Manda isso aí. Só pode ser isso, não, opinião. Não, manda essa aí, vamos ver. Eu já quase morri duas vezes nesse campanha. A terceira sacanagem. Você foi bater no fundo que tava quieto lá, velho. Já falei com você umas três vezes. Doido, velho. Tipo, vocês vão partindo pro negócio, o mar é o mais fraco, não, eu vou lá. Vou lá pra cima do fundo. Os caras são muito malucos. Eu quero a glória da batalha. Fica atrás de uma árvore. É, você ainda bate. Ele é bem. Ele é um clérigo guerreiro, ok. A glória está numa morte gloriosa. Só que ele é o único cara que pode curar a gente. Ele é o primeiro a machucar. forma é gloriosa, diferente de ser burro. De ir lá e bater num berrodo de gás e tomar veneno. Detalhe, né? Eu não conheço a criatura, então não sei do que ela é capaz. Agora, se eu soubesse que ela tinha um esporo que mata você em 4 dias, eu podia. Esse aqui é o problema de RPG. Eu queria ver se fosse realmente um aventureiro, né, na época medieval. Se o cara ia pular pra cima do inimigo com uma espada que ele não conhece, querer picar o bicho na faca. Claro que não ia! Lógico que não! A não ser que você soubesse o que era. A não ser que você esteja muito motivado. Esse que é o problema que eu acho com D&D. O problema de D&D, desses negócios que eu vejo, é matar monstrinho, cara. Não foge disso, não. Chega na hora de matar monstrinho, esse cara fica doido. Matar, pilhar, destruir. Eu acho tosco, velho. Sei lá. É, eu tentei fugir com muito paradigma contra os lobos, né? Isso foi bacana, cara. Foi legal, achei muito doido. Mas não foge muito disso, não, velho. Chegar o cara, vai lá, sei lá. É achar um cara poderoso e ir lá morder a garganta dele, arrancar a garganta dele no dente, cuspir o sangue na própria cara dele. É, ó, e falar, eu sou demais. Não foge. Pô, sinceramente, se eu tentei sobreviver até agora, eu tô feliz. Como é que é? Sei lá. Ataque surpresa, crítico de primeira, na minha cara. Junto com o esporo que mata você em 4 dias. É tudo bem. Mas você pegou, não. O crítico eu concordo com você. Mas é a chance. Com isso. O resto não sabe disso, não. Hein? Acho que quanto ao esporo, eu podia ter recuado, porque ele tava todo mundo naquela distância. É sua. Mas tirando. Eu tenho quase certeza que esse bicho toma dano pra caralho com o fogo, entendeu? Nem move, entendeu? Quero sim pegar. Mas o dano que eu tirei mesmo, se tivesse esse negócio, eu já tinha matado ele. Vou ficar vivo até o final. Assim. É, vamos ver, porque se você morrer, nós estamos aqui, não tem ninguém pra curar a gente. Eu tô aqui com menos 3 pontos de vida desde aquela hora. O clérigo nem se lembra. Não, mas ele, mas ele falou. Quando você perdeu esse ponto de vida? Foi contra o Promenodia. Ah, então você já podia ter recuperado com o Felipe falou. Recuperei o vídeo falando. Recuperou. Eu não cheguei, porque ainda tô com 40, tava com 41 ainda, 42 ainda, achei. Pô, 42 pontos de vida, eu vou chiar? Se eu tivesse com menos, é. Olha, eu tenho 42. Vou pegar um colher. Toma dando normal, pô. Vê a movimentação dele. É, pouco. Acho que ele nem movia. Depois eu vou até escutar. Ela só atacar a distância. Ela só atacar a distância. E aí? Suspeitei disso. E aí que o rapaz tem uma resposta pro seu inimigo. Vamos esperar o pessoal voltar. Ser fantasmagórico. Ah, tá, o povo saiu. A resposta em off é Atlético Mineiro. Vou esperar só o pessoal voltar e eu falo. Espera voltar que eles vão querer ver se der merda. Se der merda, já era. Planície, como é que volta aqui? Tem ônibus e tal? Tem. Tem umas. Irmão, deixa eu levar um pouco. Desce ali na Savassi ali? Desce. Nossa. Ele desce a. Como chama aquele lugar ali? Na sala do carro ali. E aí, meu? A história tá legal. Mestre dos Enigmas. A história tá legal. Ah. Tipo assim, balanceado, sabe? Bacana. Achei legal. Então manda o resposta do Enigma, hein? Eu vou esperar o. Aí, ele nosso companheiro chegar. E aí? Eu resolvi mostrar, fazer uma aventura ultra clássica. Vocês sentiam assim, o Dungeon Crawl mesmo, entendeu? Primeiro eu faço uma rápida progressa a tempo, isso que me proteja. Tá lá, o Gnome Demon tá lá. Fala aí, assim, tempos agradece. Ele fala, a minha resposta é nada. Ó, acho que não, hein? Isso mesmo, certinho. É mentira, é sério. Agora tá olhando o Zinho, eu sou foda. Tá bem de novo. So good! So good! Você vê que ele levanta a mão assim. Você vê que surgem uns demônios parecendo pescos, assim, que a gente chama de barbulhos. Começou a aparecer, depois ele viu nada. Aí desapareceram os demônios, assim. É. Aí fala assim, sim, irmãos do Círculo Negro, vocês voltaram até aqui. Sim, sim, eu respondo. Ele tá achando a viagem do fantasma é que vocês pertencem ao culto deles. Tá bom. Eu não vou dizer que não. Quem vai dizer que sim? Aí quem, alguém abriu a porta? Só abrir assim. O fantasma ainda tá lá? Como movimentar? O fantasma ainda tá lá? Nos diga. Continua lá, ele aparece. Nos diga, irmão. Ele é tipo o mestre dos magos do capeta. Nos diga, mestre dos magos do capeta. Como movimentar? Pergunta pra ele, fica esperando isso lá embaixo. Aí o Gardolin vira pra vocês e fala assim: neófitos do círculo e futuros demonistas, vocês passaram pelo primeiro teste. Puta que pariu. Para fazer Golgoroth andar, vocês precisam de colocar 300 quilos de rubis de fogo na fornalha do coração do nosso Deus. Subquest, fecha logo, essa baixa. Colocar 500. Vamos bater 300 quilos de rubi de fogo. Eu sei lá que porra de rubi de fogo. Será que essa cabeça? Você dá a entender que vocês vão explorar dentro. Deve ter aí. Eu pergunto pra ela, você é rubi de fogo? Aí galera, vamos meu colar é um rubi de fogo. É um cristal. Mas ele ficou na cor do rubi. Isso. E ele tá brilhando assim. Então ele serve como rubi de fogo? Serve. Quanto que ele peça? Não sei se serve. Não sei se serve, eu já tô viajando aqui. Isso aí deve ser usado. Você fala, o fantasma desaparece. Tipo mesmo do mato do capeta. Desaparece. Nem vai ter a gente virar pra subir. Aí você pode subir na frente mesmo, filho da puta. Eles são na frente mesmo, na frente. Isso é descarado. Isso é do capeta, né? Descarado mesmo. Então tá, eu acho que a gente procura deve estar aqui dentro dessa porqueta. Vou abrir a porta. Aí que a gente dá só como é que é a porta? Não, fala aí, que eu vou procurar. Na porta é redonda. Só tem ela, não tem mais nada nessa sala. É, não tem mais gancho, nada nessa maçaneta. Sala. Maçaneta. Nessa sala, vou mostrar aqui assim, ó. Aqui, ó. Só. Tá? Aí vocês estão descendo ali aquela escadinha ali, ó. Só, ok. Então, vamos explorar vamos esse descer a escadinha. Gigante. Descer a escadinha. Vocês desceram a escadinha. Desceram a escadinha, vocês chegaram numa sala que é o tórax do ídolo do demônio. Putz. Essa sala tem mais geringonças, alavancas e muita parafernália que serve para mover Golgoroth, o ídolo do demônio. E vocês, quando vocês vão entrando, vocês vão vendo que entra a parafernália, vocês veem os cadáveres, tem os cadáveres arcaicos ali. Cheio de teia de aranha, vocês vão entrando assim, vai cuspindo, tem teia de aranha, vai entrando na cabeça, pegando os cabelos da elfa ali e tal. E tá cheio de teia de aranha, e no chão tem um grupo assim de cadáveres, e você vê que todos eles têm hobbies brancos com um círculo preto. Eles estão deitados assim no chão. Assim. Eu vou vasculhar os cadáveres. E estão tudo seco assim. Parece uma passa a mão deles. Tem a roupa do círculo. A roupa do círculo negro. Vou tentar revistar os corpos e no momento que estiver revistando, eu vou meio que separar a cabeça do corpo. É? Surprise! Surprise! Surprise! Vambora! Todo mundo rola surpresa! De novo! Eu devia ter sentido alguma coisa ruim, velho. Mas, se eles estivessem protegendo alguma coisa. Vambora, gente. Vambora. Fica mimimi para os fracos. Vambora, dá porrada neles. Vambora. Eu tenho uma faca que dá tétano. Não, por causa da vez, vocês adivinham. Personagem bom é personagem assim, tem que encostar mesmo. Assim, galera. Vamos lá. Então, eu primeiro, né? Aí é o seguinte, levantam-se do chão esses zumbis cultistas. Quantos? Tá? Primeiro vamos ver quem que eles atacaram, porque assim, são vários. E está tudo escondido dentro das teias de aranha. Então uns assim, agarrar a perna de alguém para morrer. Peraí, mas isso aí é o quê? Isso é zumbi. Zumbi? Zumbi. Zumbi cultista. Então eles saltaram assim do chão e mandaram o braço. O primeiro que eles vão morder, ele tá na frente querendo virar a cabeça. Todo mundo rola surpresa, surprise. É, o dado de qual? 16 mais bom de ataque. Passei. Tem que tirar 6. Ou mais. 2 mais. Eu não estou surpreso. 4 mais 2, 6. 2 mais 2 é 4. Deu 4. 4 sobrou. Sobrei. É destreza, né? Destreza. Eu passei. Passou? Caldoche. Eu 5 mais 4, mais destreza, né? Mais destreza? 8. Meu Deus, 8. Então você sobrou. 8. Passou. Quem sobrou, levanta a mão que eu já esqueci. Ok. Só então vocês dois vão tomar. Isso vai tomar 3 mordidos. É. Quer ver quem vai tirar um 20, meu Deus, ser mais gostoso ainda? Vamos ver quantos. Quantos cultistas tem aqui? Perigoso, cara. Ai, meu Deus. Foda. Não, 1D8 mais 2 zumbis. Putz, grilo, velho. Quem que atacou? 10. 10 zumbis mordendo. Mas só um que vai morder, né? Não é todos, não. É muita boca, né, velho? A vantagem é que esses zumbis cultistas, eles vão levantando. Mas eles são zumbis, né? Capenga, viu? Então... Eu vou ficar correndo na sala, igual o atletismo. Eles têm 2 PV, tá? Tá. Cada um. Mas são 10, né? Então, é punk. Nossa senhora. Zumbis. Então, agora eu vou ter que batalhar, né, irmãozinho? Agora é a hora de... Agora é a hora de quebrar minha adaga, que eu sumiei no bicho lá. Mas tem, vocês têm clero também, né? Aqui, esse mago tem adaga, velho? Hã? Esse mago tem adaga? Não, eles têm garras e dentes. Mas você sentiu que eu tenho... No couro deles não tem uma faca na cintura? Tem um deles, você vê que tá carregando uma adaga na mão. Vou roubar dele. Uma adaga bonita. É essa que eu vou roubar. Essa adaga tem até uma cobra. Desculpa, essa cobra. Eu sei quantas eu tenho por dia de um círculo do outro. Você vê que esse é até mais parrudão. Ele é mais parrudinho. Mas essa adaga é doida. Vou até aproveitar e tirar minha dúvida. Como eu faço alguma coisa? Eu só posso usar uma magia cada tipo por dia? Não, você já usou. Vai rolar? Porra, vai rolar. Não, é primeiro mordida dos caras. Mordida na sua muleira. Tomara que ele arranque seu calcanhar. Eles são imunes. Só lembrando, imune é a magia de enfeitiçar, sono, frio, medo, veneno e outros efeitos. Fala isso não, senhor. Deixa nós tentar. É só pra dar desespero. Fala assim, é pra dar o estresse. Pra dar o estresse no jogador. CA deles é 10, tá, galera? Beleza, a menor CA que tem. Se eu cuspir neles, eu mato. Mas quantos são 10? É, mas a mordida é 1D4. Não mato mais, não. Dois. Eu não mato mais, não. Nossa senhora, o que eu vou fazer? Deve ser infeccioso. Aí esse mordeu, na hora que você encostou no da frente, calcanhar. Tinha um no seu cara e pegou seu calcanhar assim na batata da perna, assim. Sem direito a jogada de proteção. Porque é o seguinte, a sua proteção de armadura do lado de cá, né? Então ele foi na batata da perna, assim, suculenta, foi lá e nhaque. A armadura dele tem a caneleireira. Deu 6 de dano. Nossa, que isso? Mano, deu o máximo. Toma! E o Galdouki, esse foi um que tava no teto, assim, agarrado, assim, tipo aquelas merda que eles não viram, Silent Hill, que cai da sua cidade. Ele caiu, assim, em cima do ceia e mordeu sua orelha. Pra arrancar um torresmo da orelha. Zumbi vai atrás. Torresmo da orelha. Aí eu já tenho uma orelha grande aqui na foto. Ai, foi mal, eu esqueci de rolar o ataque, eu tinha que rolar. Tá? É isso que eu pensei. Então eu achei que foi surpresa. Tentou morder. Só arranhou, não conseguiu acertar. Ele errou. Então, você não, Deus, tem... ele errou. Então você não usa caneleireiro mais, não, senhor. Ah, não, mas tira o CA, né? Tira o CA, porque é surpresa. Tira o CA, tira a destreza do CA quando você tem CA. É, não considera. Peraí, eu tenho 4 de armadura. Só destreza 10. Mais um escudo e mais um. Não, não, seu quadro de armadura segurou. Ele mordeu assim e arrebentou os dentes na tornozeleira de ferro sua. Então esse aí não morde mais. De novo. Esse aí não morde mais. Esse aí não morde mais. Esse aí não morde mais. Boa. Mas aí tem as garras dele assim, ó, bem longe. Acho que a garra é pior, porque pode te atacar mais. Mas boa, vezes. Boa. Esse não morde mais. Ele tinha banguela. Aí o outro chega. Eu vi carneiro, tem 9 mais 2 e faz direto. E arrebenta no chão. Bosta, mano. Eu me recuso a bater neles. Ok? Então vamos lá. Sou eu. Vou roubar a adaga do poderoso. Poderoso? Então vamos. Então tá. Então você vai fazer o quê? Bater no braço dele pra o fazer cair no chão? Eu vou dar nele um golpe secreto no MMA, torcer o braço pra entrar a adaga. Vai, ataque desarmado. Então rola aí. Isso. Rola o seu base de ataque. Eu não tenho mesmo. Eu não tenho mais. Um D20 mais 4. A dele é bonita, velho. É mágica. Eu tô possuída. Olha lá, ó. Como é que você rolou. Torce o braço. O Dungo já tem uma bicuda de cara lá embaixo. O Grace, assim, rodou em cima do cara, assim. O zumbi caiu no chão, assim. Ele rodou em torno do braço do cara. O braço do zumbi deslocou, né? Saiu junto com a adaga. Putz. Chumbo com as águas? É. Aí você tá tirando o braço sem... Eu vou bater com ele. O braço não tá querendo largar. Então eu vou bater com o braço mais distante. O braço dele deve ser duro. Vai ter penalidade isso aí, né? Nada, é lança. Agora é lança. Ok. Rony. Agora é lança, mano. Sou eu? É. Eu tento usar, pego meu símbolo de vida, que parece mais um escudo do meu cinto, e tento passar os motos fios. Ótimo. Aí eu leio a regrinha? Tem... Não, afastando motos vivos, eu li, mas não entendi direito, não. Olha, você joga um dado aí. Bem, aqui tá com um dado de 3, né? É simples. É muito simples. O que eu li da bem, legal. É simples. Ah, eu vou treinando também. Quando quer deparar, tá aqui, parece que eu... Tá caindo o teto dali. Já tô na forma de você. Nada, eu tô gastando meu azar. Os caras me tirando aí, cara. Eu sou o cara pra dar... Seu nível é qual? Chave de braço. Calma. Viu como é que é a chave de braço no zumbi, né? O nível é 4. É. Tem que tirar. Tem que tirar 6. Não. Tá bom indo. Ó, o D20, né? Qual é o seu carisma? Meu carisma é 12. Modificador, então, é mais um. Sei lá. Rola um D3. Um D3? Um D3. Tem um D3 por aí? Um D4 e ignora o 4. Um D3. Um D6,2. Não, esse aqui é o D4. Esse aqui é o D3, ó. Esse aqui é o D4. Esse aqui é o D4. Aí ignora o 4. Não, é. É? Roda de novo. Roda de novo. 2. Você vai conseguir afastar 2 mortos-vivos. É, aí você vai jogar o D20. Agora vamos ver qual a tabela. Qual o morto-vivo? Agora roda o D20. 15. Zumbi, conseguiu. Você afastou 2. Beleza. Destruiu, né? Mas como é que destruiu? Funciona a regra? Só pra é nível 4, você vê 4, ele tirou 15. Não, ele afastou. Ele... Não, ele afasta, só afastou. Afasta. Só afastou. D que é destruiu. D é lá pra frente. Cara. Quando ele tá lá no livro do capítulo. É. Então é o seguinte, eles, na hora que você fez isso, o brilho da luz de tempos iluminou o lugar. Os dois zumbis gritaram, luz sagrada, e 2 deles viram aquela luz e saíram disparada para o outro lado da sala. E você vê eles assim, batendo na parede, assim, querendo fugir. Eles vão batendo, os braços deles vão quebrando e tal. E os dois estão lá desesperados, tentando se afastar o máximo possível de você. Como a sala é pequena, então eles ficaram num canto, assim. Tá? Então esses dois estão fora. Tá. Entendeu? Tem ainda 8 processos detonados. Tem 7. Quantos estão perto? Mas vê quantas rodadas que dura. É, porque esses dois aí, quando passar, vão voltar. Ó. Eles vão fugir. Quando a gente dá cabo deles também. Eu tô sem a lista de regras, tem que dar uma olhada. Eu só posso usar a magia? Destruída, destruída. O que acontece? Primeiro você tem que saber quantas magias você pode fazer. Outro turno tem que fazer outro. Pode ficar aqui. Você pode memorizar na terceira linha do terceiro parágrafo. Ou memorizar um cara de contar as 3. Se o resultado for igual ao superior da tabela, o morto-vivo será afastado e a quantidade de mortos-vivos afastado ou destruído ou dominado pela tabela. Nem sempre o clérigo conseguirá afastar ou destruir todos os mortos-vivos que o ameaçam. Neste caso, o turno seguinte, uma nova jogada deverá ser feita até um número máximo de vezes igual ao número de 4. Ele pode fazer isso 4 vezes. Posso fazer isso 4 vezes. Beleza. Então eles estão afastados. Um morto-vivo afastado é o seguinte, ele pode atacar outros do grupo. Ele só não ataca o clérigo, mas ele tá fugindo. Se alguém atacar ele, atrai a atenção dele. E aí ele ataca, entendeu? Não tá escrito assim não, mas eu sempre mestrei dessa forma. Não acho melhor, tá? Quantos estão perto de mim? Mas normalmente o que eles fazem é o seguinte, vocês concentram nos dois, isso é o que os jogadores fazem. Concentram nos dois e depois executam os que estão lá tentando fazer trabalho. Exatamente. Beleza. Tem algum zumbi perto de mim? É uma sala pequena, oi? Tá perto de todo mundo. Tem quantos zumbis perto de mim? Não, primeiro o Ron já atacou. Ela, tem 2 zumbis perto de você. Tá, eu vou tentar, eu vou pegar minha espada longa e vou rodar tentando acertar os dois ao mesmo tempo. Tá, se você vai tentar acertar os dois, eu vou dar uma penalidade em você, porque normalmente aqui o ataque é só pra um inimigo. Então eu vou dar uma penalidade de -4. Mas se você passar dessa penalidade, você acertou os dois, aí você pode dar o dano nos dois. Tá? Ai, ai, ai. Vale no chão? Vale? Vale. Foi quanto? 11. Menos 4. CA é 10? Ah, não. 11 não, menos 4. Menos 4 não vai dar. Mas eu tenho menos 4. Menos 4 deu. Mas você tem mais 4, tem então? Mais 7. Então zerou. Então deu. Rola o dano. Rola o dano. E aqueles aí? O dano é um D de 8. Cadê o 8? Um D8 mais 4. Esse aqui. D8 mais 4? É. Tá dois danos desse que vai jogar. Não, é um D8. É um D8 só. Tá atacando pra espada? Um D8. Um D8. Não, não tem bônus. Não, ela tem que ter um bônus espada, de força. Espada pra dano, não. Um D8. Espada pra dano vai não, força, é, mas é que a força é dela é zero. É dano de espada, Natália. Não, mas eu... Força é zero. Ah, força dela é zero. Não, mas força é 10. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ah, a ficha é 10. É só pra ver se a ficha tá beleza. A ficha tá beleza. Massa, matou dois. Yes. Olha, ah, esse elfo aí foi um bicho. Mas peraí, quanto de dano que ela tirou? Ela tirou um. Ela tirou um, ó. Eu tirei um dado de dano. Hã? De dano ela tirou um. Ela deu um de dano. Ah, deu um de dano, os dois? Ah, então eles estão. Mas ela jogou um, sim, ela um dado, um dado só. Ela não joga um pra cada um, não? Não, ela joga um. Não, isso aí é que eu, uma hack que eu inventei agora. Ela acertou. O dano mesmo pro mesmo mundo. Dano pro outro. Ok, dois, ok. Só tirei só um deles. E acertou em pé ainda. Aí tá 9, né? É. Ele é imune ao medo. E o seu personagem também saberia disso, então não vai tá quebrando. Tá. É, Galduk. Eu vou atacar com o meu machado mais cedo. Isso. Isso. Samei a testa dele. 7. Você não precisa nem jogar, não. 12 mata? Mata. Aliás, acerta. Não, dano. Tá, então dano. 6. 7. 7 de dano? Matou um. 4 mais 3. Mas ainda tem um monte ainda, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Matei um só. Hã? Matei só. Só um? Não, eu tava de 8. Se você quiser dar esse golpe assim, porque eles estão muito perto uns dos outros. Eu joguei o dado errado. Eu joguei o dado errado, Nito, desculpa. Eu joguei o de 6, não o de 8. Não, mas é 2 PVs. É, não. Você foi embora. Esse é o bônus já mata. É, meu bônus já mata. A Noriel. Douglas. A Noriel. Manda brasa. Eu não tenho nem rolado. O que que tá armado? É porque o bicho é tudo aqui. O pior que eu tô juntando é menos um. Não. Não quer soltar uma magia. Agora meu bônus pra daga aqui melhorou, né? Meu bônus pra daga aqui melhorando. Ah, três. Agora você voltou, você é a mesma daga que tá aí, mas é a daga do retorno. Se você arremessar, você tem bônus de três. Mas você não pode usar ainda seu marco de identificado. Ok. Você sente que ela, você pega ela assim, ela dá um... Ela não precisa dar nada. Vou dar uma coisa da daga dele. Oi? Oi? Ele vai arremessar vai jogar uma a daga dele, ele ganha um bônus de três. Então tá, manda brasa. Vamos lá. Joga o dano. Não precisa. Dano é um D4. Esse é um D3. É, pode ser que pode ser que você dê vida pra ele. Esse é o D4. Pode ser que você dê por ele. Esse é o D4. Esse tá falando D4. É sim. É que eu pensei que você quer o D3. Não tem D3, não. Puta, velho. O que você fez? Só zarar pra cá. Tirou um. Tirou um. Não, ele não acerta nada. Não, ele não. O mínimo de dano é um. É um mínimo. É um mínimo. É um. Você acertou um dos que ela tinha acertado. Então ela tinha cortado parte da garganta e você meteu aqui atrás da nuca do bicho. E o bicho caiu no chão. Que nem um saco de batata. Agora é bichaiada mordendo nós tudo aí. Agora é bichaiada. Então agora é o seguinte. Tem dois que estão fugindo, estão afastados. E tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco que vão atacar. A pergunta é a seguinte. Pra dar o estresse, eu vou fazer dois atacando uma pessoa e um atacando uma terceira. Então o primeiro, um, dois, três, quatro, cinco. Todo mundo tá na área. Seis eu rolo de novo. Opa! 5. Foi parabéns. Em cima do clérigo. Todo mundo me ama. 2 foram em cima de você. O primeiro. Vem. O limite também não vai, não. O limite. É mais um. Vai ser você também. O primeiro erra. O segundo erra. Eles tentam te agarrar e você vai esquivando, batendo. Foi demais. Segundo. 6, rola de novo. Foi em cima do Clé de novo. Eles estão indo em cima do Clé. É, mas não. Vai ter que acabar. Eu tenho que ir do grupo. É. O primeiro dá a mordida, erra. O segundo dá a mordida. Acertou. Esse acertou. 17. Pegou? Pegou. 16 que eu tenho. Aí ele dá o dano que é... Um D4 mais 2. Deu 4 de dano. Toma 4 e dorme com esse barulho. 2 de dano, não? Não, mais 2. Então, 24, 24. E... Acabou, né? Faz uma jogada de proteção de constituição. Tá veneno. Ou oh, constituição na próxima vez, eu vou focar mais. Veneno. É 11. Faz o terceiro de ajuste. Nossa. acertou. 6. Levei. Quanto? 16. Sobrou? Então, tipo, proteção tirar 14, você tem que passar. Ah, passou. Tem que ser pra cima, né? É, tem que tirar pra cima. Tem que proteção tirar. É pra cima, quando passei. Você faz teste de habilidade pra baixo. Você passou? Passei. Ah, então beleza. Então não foi contagiado, não teve dreno de antibiótico. Senão você sabe de nível, toma penalidade. E agora sobrou o último. O último sobrou, vamos ver quem vai. Só falta ele no clérigo. Dando 5. 1. Você pegou assim, consegui no braço. O cara que você roubou, ele vem. Ah, vai morder? Vou morder seu garganta. E eu vou falhar, velho. Ah, sobrou. Aí você. Se que tivesse acertado, eu tinha falhado o teste de proteção e ia virar zumbi também. Manda brasa, Dom. Ô, vamos bater nesse cidadão que tá aí, jogar a daga nele, que eu ganho mais 40 pra acertar. Mas você ele. Vai tirar a daga que tá na mão dele? Vai jogar com o braço e tudo. Com o braço e tudo. Abraço e tudo. Rola o ataque. Aí já passou aqui, 10 mais 17. Dá o dano. Opa, 1d4 só. Mas essa é mágica, é 1d4 mais 90. Aí, ó, 1. 1 de dano? 1 de dano. Sou caroso. Essa daga é mais um. Mas ela seria mais um. Essa daga é mais um. Então deu mais dois. Mais dois, massa. Ah, mas esse é o bombado. Esse é o bombado. Tá em pé ainda? Vou puxar a rasteira nele, cara. Deixa isso comigo, hein? Daqui a pouco tá pedindo socorro. Deixa comigo. O clérigo usou Rexona, tá todo um avanço, né? Tá todos os zumbis tudo agarrando nele. Ah. Você tá no meio de uma pilha de zumbis, hein? Agora eu vou colocar meu escudo em mim na forma. A princesa apaixona por média, assim, né? Por ele. E vou tentar dar uns 360 com o escudo, pra tudo que é lado. Não dá um segundo, afasta. Afasta zumbis, melhor. Dá um segundo. É o contrário, é o 20, né? É o 20. Isso. É. Você precisa de 15. Não, primeiro você. Não. Até é o seguinte. Primeiro você tem que ver quantos você pega. Quantos você pega, de acordo com o seu carisma. É um dado de 3. Então, eu esqueci de novo. É uma sabedoria, não? Não, é carisma. Carisma. É carisma. Tô jogando aqui, ó. Mais 3 pra ignorar o 4. Tem uma zumbisa. Uma zumbisa fêmea. Zumbisa. 3 ou 4? 3. Então você pega 3. Beleza. Aí eu tenho que jogar o dado de 20. Isso. Pegando 3, você quase acaba com a... Qual que é a categoria que você vai acertar de... Nossa, acho que nada. Ixi. Acho que nada. Não, pegou nada. Nível 4, pegou nada. Cara. Pegou nada. Ah! Eu, Tec não fez pulso. Fazia tempos, aí não brilhou nada. Tempos tá puto com você. Na verdade, escureceu. Não, depois de 20 minutos, eu falei, foi falar tempos, mas deu bem pulso, porque zumbi em cima de mim, né? Tempos mandou, foi mais um zumbi pra você. Exatamente. Saiu errado, entendeu? Então vai lá, Ron. Agora ela. Eu vou. Tá, mas mata aquele zumbi que tá perto de mim, ué. Mata os dois, igual da vez. Não, mas ele já matou, não matou, não? Eu matei um. Eu vou matar mesmo. Um daqueles que estavam perto de mim, agora eu vou matar o outro. Beleza. Ótimo, bem. Ótimo. Faz, espada ali. Ótimo, pode mandar. Tão vivo. O problema é que tem muito ídolo pra nós entrar ainda, eu acho que é. 9 mais 4. Já deu. Joga o dano. Dano é um calma de 8. Não é possível, hein? Achei que alguém vai acabar morrendo aqueles zumbis. Aí, 3. Hã? 3? Matou. Eu vou. Mas você força. Atacou o bombadão. O não bombadão. Sou. Não, é que você quer. Eu quero você mastigar. Você atacou um deles. Eu quero mastigar. Isso eu não aguento. Me ajuda. Sobrou 4 zumbis ativos. Tá. O bombadão que ele tá em cima e outros 3 zumbis. Ah, então tem o mais forte. Fazendo montinho em cima do... Os zumbis e mais os dois, né? Beleza. Eu vi um beijinho? Já o Duque. Então vai lá, manda o braço. Eu vi um beijinho do zumbi no 100, velho. Desce ele, bambu. De língua. É isso que você tá falando. Os 8, nossa. Caindo assim. Regaçou. É, destruiu o zumbi. Destruiu o zumbi. O seu bônus já mata, né? É, o bônus já mata. Então massa. Aí. Destruiu um dos zumbis, de nada. Destruiu um dos zumbis. Sabe quantos tem? Você tá tirando o zumbi do montinho em cima dele, do futebol americano. É, assim. É. É. Até quando tem mais ataque, né? Aí vai assim. Não, mas o que ele chama? O jogo começa a gritar: não, ele sou meu, você sou meu. O mundo era melhor matar. Vamos jogar futebol americano. Já que seu Deus não faz nada, é o pescocinho. Vou dar um jeito aí. Anoriel. Seu Deus fraquinho. Tá muito violento. Anoriel. Vai lá. Vou dar uma cajadada nisso. Manda base, cajadada. Não funciona. Por que não? Seu pescocinho. Beleza. É um D3. É um D4 menos. Rola o dano. Vai voltar a vida. Você consegue dar um de dano? Vamos lá. Vai aumentar a constituição do zumbi. Agora pegou, hein? Agora foi 3. Nossa, matou, destruiu o zumbi. Sobrou um zumbi inteiro e o bombadão. Esse é meu. E agora zumbi. Zumbi e bombadão, né? Esse zumbi que a zumbiza. Zumbi mulher, a zumbi mulher. A zumbiza. A zumbiza. 1, 2, 3, 4, 5. Não, a zumbiza vai em quem saiu da mesa. Quem saiu da mesa sempre sofre ataque. Essa é a minha regra. Não, ela foi em cima do Galduc. Não, é porque é o seguinte, o Galduc atacou, arrancou um bicho do C. Ela era o amor da vida dela, quando ela estava viva. Eu te mato, não, desgraçada. Ela falou isso, mas vocês entenderam assim. Entendeu? Ela não tem boca direito. Então, aí vai ser 15, 12 mais 1, 13. Dele é 15? Errou, ele mordeu assim e o Galduc levantou o machado, ela mordeu em cima do machado, arrebentou os dedos todos. E você morder. O bombadão. O bombadão agora é vai nós. Em cima do. É nóis. Vamos tomar uma faca com o braço junto. Do Dungo Rickson Grace. Vamos lá. Filho da puta! Então eu não vou passar no teste de. Quer ver? Que boa. 1 D4 mais 2. Envenenado, zero zumbi. 1D4 mais 2. 4. 4 deu 6. Putz! Gente, nunca usa dado do mestre. O dado do mestre é amaldiçoado, hein? É por isso que eu trago sempre dois dados. Que falha bonito na Constituição, ó. Ah, tá vendo? Tirou um! É, que tá merda! Nossa senhora! Eu falei com você, Zé! Tá morto! Aí é o seguinte: é dreno de ataque! Agora me ajuda aí! Você perdeu 2d6 de construção! Só isso? Não vai dizer nada pra não nós! Deu 6 de construção! Deu 5 aí! Deu 5? 5! Então sua construção cai de 12 pra 7. Nossa! Aí é o seguinte: como dá 7, aí 7. Que vem meus pontos de vida quando ficou agora, já tô metendo uma bosta. livro. Diminui os pontos de vida seu também? Diminui. É por nível. Você tá ferrado. Você tem uma dano ainda. Eu tenho perdido aqui nessa brincadeira uns 7 pontos de vida. Então, você perdeu. Mais da metade você perdeu. Cura! Cura, não tem nada. Não, vou valer o seu, vou virar e falar assim. 7 é menos 2 de ajuste de ponto de vida, menos 2 de ponto de vida. Não, mas é menos 2 é zero, né? Menos 2. Menos 2? Menos 2 no ponto de vida. Tá, seu ponto de vida ponto máximo de vida. Agora é menos 2. Entendeu? Vai não, dar 20. Não é menos 2, é. Menos 2 do seu máximo, total. 20. Menos 2 do seu total. E o jogado de proteção sua diminuiu em menos 2. Bota entre parênteses, porque é temporário. Tá? Jogada de proteção de constituição, hein? Isso. Diminui em menos 2. Ok. Mas é temporário, tá? Então deixa entre parênteses. Também pouco. Mas aí você se sente enfraquecido, assim, vocês veem que o Dugo começa meio a envelhecer, aparece assim, umas mechas brancas no cabelo dele, assim, ele fica aí, com as olheiras, assim, os pés de galinha vai nascendo. Aí tira a língua do meu ouvido. E o ouvido tá todo sangrando, assim, virou um hambúrguer, assim. Virou um hambúrguer. Aí, que horror! Ele morreu e meio mastigado. Agora é eu mesmo, agora é eu mesmo. Olha pra ele assim. Agora é eu mesmo, mano. Dugo, seu coração tá explodindo de fúria. A única coisa que você quer na vida é matar esse bicho. E então? Você quer brigar na cabeça dele. Mais 7, trouxa. Mais 8, no caso. Passei. Mais 8? É, 8 mais 4, 12. Ah, beleza. Peraí, mais 8, mas isso aí é ataque à distância. Ataque não, não. Joguei. Ah, você jogou? Ah, você jogou? Não, mas ele tá do seu lado. Fica nele. Então, mas é mesmo. Ah, então peraí. Fica do lado. Então é adaga mais 2. Então não passa. Não, não. Então você. É, porque não dá pra você jogar, porque ele acabou de morder assim. Tá certo. É outro, hein, Gabi? Você vai arremessar, não. Aí você tentou enfiar nele assim e ele desviou. Assim. Tá, aquele Game of Thrones, aquela história. Ninguém mata esse milhão, hein? Esse milhão, hein? Vou morder a orelha dele ainda. Ajuda ele, vou morder a orelha dele ainda. Só sobrou ele, eu não vou ter só sobrou ele. Só sobrou ele? Só sobrou ele. E aí, vez de quem? A sua? É, sou desse. Não, mata não. Mata sim. Expulsa, tem dois correndo lá. Bate nos que estão correndo. Se vocês fizerem aí, vocês pulam, vocês deixam ele matar e vocês matam os outros. Mas é o seguinte, eu seguro o zumbi pra ele. Não, mata não, ele. Eu mandei a orelha dele. Então você mata ele, eu seguro. Ele gritou você, deixa que eu mato. Então beleza, então eu vou lá e executo os outros. Beleza, executou, não precisa nem rolar. E aí, vai. Eu vou agora, matar ele. Beleza. Só que antes, vai, tem um ataque dele. Ah, não, isso. Deixa ele morrer, que agora ele não morre mais não, filho da puta. Tem um ataque dele no seu. Ele ficou furioso que eu arranquei o bracinho dele. Ah. Olha lá, atenção. Errou. 12 mais 1, 13. CA 13. CA 16. passar. Ele errou, ele errou. Ah, garoto. Ah, eu vou mostrar pra ele. Eu tô na distância de ele. Peguei a distância de jogar isso, d'água nele. Você saiu fora, deu duas cambalhotas pra trás, a orelha caindo uma cascata de sangue. Pedrão! A minha fúria, vou morder a orelha dele. Atravessar a garganta dele de baixo pra cima, assim. Olha, ele vai ter que ficar. Pode narrar o que você quiser, porque você tirou 20, o que aconteceu? Só isso mesmo. Você cortou ele só em dois, ele partiu do relato, assim. Aí eu peguei a metade da cara dele que partiu, vou fazer um colar e pendurar na cabeça dele. Beleza. Enquanto muita fúria. Enquanto tô brincando. Não vou fazer isso, não. Só matar ele mesmo. Não, é, você pode... Cuspir o sangue da cabeça, tão desgraçado. Pega o dedo dele, assim. Fica dentro do oi dele, assim. Bota na bolsa, você pode levar de só ele, isso, né? Só isso. Tomar. Corta o peru dele, tá na boca. Ok. Perto de vocês. Tô de boa, hein? Tô de boa. Tem, vocês veem, depois que os zumbis, vocês matam os zumbis, vocês notam que no fundo da sala que os zumbis estavam meio que protegendo dois baús. Um baúzão assim, daquele que o Dumbo olha, o Dumbo tá meio louco por causa da fúria assassina. Mas na hora que ele vê o baú, sua boca enche de água. Larguei assim, vou lá. Você olha esse baú. Aquele baú assim, ó, baúzão daqueles assim, doidão, entendeu? Passamos um tempo lisando ele, falando, meu precioso. Na hora que você alisou o baú abriu a boca assim, ó. É um mímico. Vai por baixo. Vamos lá, ué. Surpresa. Eu tô longe, hein? Surpresa. Eu tô do outro lado da rua. Os dois vão pegar, só um. Dois. Só um. Só um. Só que é o seguinte. O outro é o seguinte, porque eu entrei muito na doideira. Tem o baú direito da esquerda, tá? O da direita é par, da esquerda é ímpar. Ah, eu fui no que é monstro mesmo. Não. O que é ímpar é o que tem monstro. É esse então, mesmo que eu vou. Não. Rola. É esse mesmo? Os dados é que decide aqui. Olha, manada. Aí, ó, fui no pá, outro. Você foi no outro. Na hora que você encostou no outro, de cara, mas ele não te dá uma mordida. Aí você dá aquele mega assustão. Ô, meu Deus. E mímico na área, vambora. Sou eu primeiro? É, Dungo, você primeiro. Deixa eu mostrar, porque ela nunca viu um mímico. É um baú, um babuco, assim. É uma criatura que se passa por outros objetos. Pode ser uma cadeira, uma... É o famoso, assim, é criador de ladrão maneta. A maior causa de ladrão maneta é mímico. O que é ladrão maneta? É um ladrão que não tem braço. E o perneta é o que não tem pé. Porque perdeu o braço na boca da criatura. Vou bater uma foto ali, galera, tá pedindo. Vou inventar a foto dele. Tá. Ele vai ser atacado primeiro, hein? Ah, entendi. É esse, bacana, é esse. Hein? Ele encostou no certo e esse... E ele tá surpreso ainda quando ele apareceu? Ah? Não. Porque você encostou no outro. Então, a muleira dele, ó. Outro 20, ó. Ó, como é que eu tiro 20 nessa bagaça? Como é que é? 8 mais... Se a dele é 12. 12? Eu passei, que eu tenho mais 7. 7? 8 mais 7 dá. Se fosse assim, nível 4, nossa, a gente não acertava nem uma pedra. Se fosse os bônus que a gente tem, só isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. Um D4. Pronto, 4 na muleira aqui. 4. 4? Se fosse os bônus, a gente não acertava nada. Ele tá com 14. Tá? Nossa, que nível 4. É, eles são resistentes pra caramba. É que você me falou até agora, eu tenho uma magia de cara por dia. Oi? Tem uma magia de cada por dia? Uma magia de cada por dia. Ou de acordo com o nível dele, ele tem um número limite de magias que ele pode usar. São quantas magias limites? Eu não sei. Não, já que 3 do primeiro ciclo e 2 do segundo ciclo. Isso. Ah, tá. Você só pode usar isso. 3 do primeiro ciclo e 2 do segundo ciclo. Mas ele pode escolher qualquer uma desses ciclos? Pode ser. Normalmente no jogo você teria uma lista, aí você escolheria antes da aventura. Não, eu escolhi três. Mas não tem problema. Eu escolhi uma, eu escolhi essas aqui, entendeu? Só queria saber se eu tenho que usar uma mão para uma grande, uma mão, ou posso escolher qualquer uma dessas. Você quer saber? Não, eu sou mais flexível. Você pode jogar até 3 mãos flamejantes. Claro. Mas aí acabou. Aí todos os slots você gastou com mão flamejante. É isso que é essa mesmo. Eu faço assim, uhum, quando eu meço. É, eu acho melhor mesmo. Então vamos lá. Nada. Não, você ainda não rolou. Na verdade, os meus magos, eu sendo nos meus jogos, eles têm o dobro do limite normal, porque eu gosto dos magos mais fazer magia. Mas, né? Mas aqui nós estamos jogando hardcore, aí é. É muito overpower isso aí, vocês colocarem no dobro de magia. Deixa eu ver. Toma! Toma aí! Segura! É. O Dungo, Arthur. Agora Ron. Oi. Bem, eu vou ver, eu vejo aquela cena aterrorizante e já corro assim pra auxiliar, pra ficar entre o Dungo e o mímico, né? Pra ele não sofrer mais dano. E dou uma marretada em cima. Quer dizer, dou uma marretada onde que der nele, que eu acho mais frágil. Sei. Na muleira do mímico. Na muleira. Na muleira do mímico. Você corre aí. Uau. Isso. Manda brasa. CA12. Oh. Com mais bônus, dá com certeza. Passou, né? Jogar o 8. Tá, mais 2. 6. 6? 6. Nossa, mano. Morreu. Já pulo pra cima, bate o goleiro dele. Morreu. Não, ele tá com 14. Menos 6 é 8. 8. Falta 8 pra eu morrer? Sim, é. E eu falei de ele que tem essa flecha nele. Uma flecha nele, manda brava. É, porque você não sofreu mais nada. Não, eu tô com muito ponto de vida. Ah, você bateu com o martelo? Muito ponto de vida. Quem bateu com a massa? Eu. Você que bateu com a massa? Porque tem uma chance de 30% de ficar colada no bicho. Então, vou rolar aqui. De 20 cada 5. Gente, eu não acredito como é que eu esqueci meu trem. É. Deu. Ih, deu. Não, 71%? Não, não deu. Beleza. Não ficou colado. Tirei 17, vou jogar o dano. É. Tchuf. Já. 8, 9, 10, 11. 11? 11. Se ela tá com um arco, foi 11. Aliás, não. Desculpa, foi 3. Foi 3. 3 danos. 3 danos. Isso. Peça essa borracha sua, agora ele tá com 5. Ele tá com 5. Já tô somando seu bônus aqui, né? O dano não soma. Não, não. 5. Ele tá com 5 agora. É, tá o duto. Já. Não, peraí. Esse mais 8 aqui é o quê? É o seu ataque, você rola. 20 mais 8 pra ver se você acerta. Mais 7, 16. E um D8 é o dano. 9 mais 7, 16. 16. 12. Acertei? Pegou, acertou. Tá. Foi moteado, ele é 12. D8. Mais 6. Deu? Quanto de dano? 2 pontos de vida. 5 de dano? Só que eu acho que ele vai perder ponto na constituição aqui, mas ele não tirou. Entendi. Na hora que ele tirou, eu 7, tenho menos 2. Quando eu tiro meu ponto de vida, eu vou somar comigo. Só que ele vai perder 2 por nível. Depois, se descansar lá, ele se matou. Eu acho que ele não tirou muito ponto de vida, meu. Devia ter perdido. E aí? Quem que é agora? Salve, então agora, o mímico foi destruído. Tá todo destruído, caído no chão, assim. E do lado tem um baldinho com chubeleza lá, fechadinho, bonitinho. Ele vai abrir. Show, show. Eu aponto o machado pra gente. Não toquem nesse baú. Por quê? Aí eu recomendo que você procure armadilhas antes que alguém toque no baú. Ah, tá. Opa! Boa. Eu tinha o machado procurar armadilha nele. Olha como se fala. Procurando, tá olhando assim por dentro. Vou olhar por dentro, olhando a fechadura, não sei lá onde eu vou operar nele. Eu tô salvando a vida de vocês toda hora. Você, você viu que a fechadura tem um arame assim, cruzado, assim. Não parece que tem uma armadilha lá. Tem um arame cruzado, assim. Você pode... Tem um arame cruzado. Vou tentar armar. Então, joia. Você vai com a sua faca mesmo, tentar abrir. Você vai usar a sua faca mesmo. O que sucedeu na minha faca? Eu vou puxar ela, o arame e tentar bloquear esse arame para que ele não seja removido. Porque eu sei que o arame tá lá por um motivo. Então, provavelmente, se ele for continuar de que tá, não vai armar, não vai disparar. Então, vou tentar não remover. Rola a porcentagem do... É, talento de ladrão. Então você tem. Eu tenho o que você quer. Mas operar a armadilha? Abrir a fechadura. Armadilha. Eu sei que tem uma armadilha. Tirar a taxa 45. Como você teve assim? Eu sei que. Ah, não. Eu sei que rola. Isso é uma coisa que tem. Armadilha, eu sei que rola. Como você teve essa ideia de colocar aí abaixo de 55, dei mais 10%. Nunca acaba essa flecha. 46. É difícil. Ainda bem que você teve essa ideia, né? Aí desarmou, a armadilha era a clássica de agulha envenenada, abriu, lá dentro vocês veem... Viu, gente? De nada. Tem assim, 90 peças de ouro em joias, tem várias joias estranhas e antigas no meio, e tem umas três, tem um D4. Tem três... poções, três garrafas assim, todas meio demoníacas, assim, com um desenho estranho. E dentro tem um líquido meio cor de chumbo dentro dessas três. É umas três garrafas e eu vou usar. Vou usar? Eu vou vou usar. Ele vai tentar magia ou você vai tentar identificar? Identificar, é porque não, não custa nada. Então tá, então rola a sua inteligência. 17, 5 eu vou passar, né? Eu não acredito que ela passou. Passou? Passou. Não. Esse é isso. Não, tem que ter a base da base de inteligência. A base de inteligência. Passa. A base de inteligência. Então passou. Bem, você sabe, baixo, mas a única coisa que você consegue com a sua inteligência é descobrir que essas poções, pelo jeitão delas, assim, elas não são veneno. São poções mágicas, mas não são venenosas, não são negativas, você não sente uma aura negativa. Eu isso que você pega, sabe. Eu pego as funções assim, eu compartilho com a pessoa. Pra identificar, vai ter que dar uma aprovada. Eu vasculho as joias, é isso que eu falar, eu vasculho as joias e procuro ver se tem rubi lá dentro. É isso que eu perguntava. Tem uns três rubis. Joias, tem uns três rubis e dentro do rubi tem um foguinho assim. Então eu pego os rubis. Antes que o Dungo venha e coloco dentro. Mas você lembra que o Dungo tem 300 quilos também? É, eu já tô juntando. Já coloco dentro da minha mochilinha. Eu cúmulo do preconceito. Achei que eu ia roubar um rubi. Você te fazer isso? Não, é que não é venenoso. Então, eu deduzo. Devagarzinho vai. Eu acho que tomando essas poções aqui, nós nos transformaremos em rubis para fazer o peso necessário. Como você chegou nessa posição? Você bateu uma cabeça ali. Porque essas poções, pela identificação, elas não parecem ser venenosas. Né? E não tem nada parecido, além de nós aqui, tão pesado. Você tomou? Tomou. Na hora que você toma as poções, rola um D6. Rola um D6. Esse foi o seu conflito. Soma 4. Mais 4? 6. 6, você recuperou 6 pontos de vida. Opa! Eu me sinto mais revigorado, mais forte. Não, e os seus ferimentos se fecham nas frentes de todo mundo. Assim. Ah, viu? Ótimo, que barulho que foi essa? Não sei, acho que são pessoas de cura. Não, são iguais. Então, agora vocês têm mais duas poções agora que ele identificou no gole, que é o melhor jeito de identificar. É. Você tem o melhor duas poções de cura, tá? Dá um D6 mais 4. Pode falar que sai fora, Marco. Deixa o profissional fazer isso. Cura é quanto? Um D6 mais 4 de cura, cada poção. Aí vê quem vai ficar com a poção. Eu não quero mais não, porque tem vocês estão tá precisando muito de vida. Deixa um você que tem 29 e um com mago. Então eu tenho ainda cura. Porra, você tem 12 de vida. Então é melhor alguém. Eu tomei 4 de dano. Deixa as duas poções com ele. Peraí. Eu tomei 4 de dano, ele com 9. Eu perdi aqui, é um D6, mas quanto? Um de vida? 4. 4, pronto. Deixa as duas poções com ele tem 12 pontos de vida. Começa a aparecer o fantasma. Olha o desgraçado. No meio da sala. Mais um enigma, eu não tô aguentando isso não. Alguma coisa na sala lá. Neófitos cultistas. É o Gedulin, o gnomo do demônio. Neófitos cultistas. Ninguém fala assim, nenhuma vítima escoltista. Vocês precisam pegar o medalhão da prisão das almas. Vocês que estão aprendendo a ligar, a acionar o ídolo demônio Gogoroth. Vocês precisam pegar na prisão das almas que está em um dos baús que eu deixei no salão dos tesouros. Vocês precisam pegar o medalhão da prisão das almas. Aí isso aparece assim em amarelo brilhante assim. Que está em um dos baús que eu deixei na sala dos tesouros. Onde é a sala dos tesouros? Nas câmaras subterrâneas, embaixo do ídolo. Putz, a gente tem que descer muito. Então tem que descer o ídolo do demônio. Vambora, né? Com ele, vocês podem capturar a alma de Malagor, o traidor do Círculo Negro. Que era, aí vocês lembram, depois vocês lembram, por entender. Tal. O traidor do Círculo Negro que está presa dentro do pentagrama do Salão dos Sacrifícios. Basta colocar em sua testa quando ele morrer novamente. Basta o quê? Colocar na testa dele quando ele morrer novamente. Isso. Só que essa sala não tem porta lugar nenhum. Não dá pra ver porta nenhuma. Como é que vocês vão sair daí? Eu vou começar a poupar as frestas no canto da parede pra ver se encontro alguma coisa, uma alavanca. Como eu sou especialista em portas secretas, vai usar. Você rola um D6, tirar um e dois, achou. Você está procurando porta secreta ativamente? O anão também pode, porque o ídolo é meio pedra. Meio pedra cerâmica. 4 feitas de pedra. Oi? 4? Não, você não achou. Só um e dois. Cadê o dado? Só um ou dois você tira. Não, é o D6. Um D6. Dá o grandão. Tirar um? Isso aí. Quando eu preciso tirar um, tira. É. 3. Todo mundo é anão? Não, é, não, aí eles é só um. Um em um, um D6. Eu vou tirar um ou dois. Achou! Então massa. Do mago que ia achar o negócio, né? Bater mais uma foto, senão eu acabo esquecendo. Entendi. Bater assim. Massa, ficou doido. Aí é o seguinte. Você é, vê assim, num dos cantos do chão tem um círculo menorzinho, parecido com o círculo de sino. Na hora que você aperta ele, um dos lados, uma das paredes que estava do lado, atrás dos baús, ela se abre e você vê que tem uma escada que desce. Desce serpentina para baixo. Eu acho que ainda nós devemos seguir por aquela escada. É o nosso caminho. Então vamos. Então vai, lá de um líder. Você vai lá na frente? Vou na frente e vou procurando armadilhas. Bem, vocês vão, vocês seguem. É. Vocês chegam no estômago do ídolo demônio. Nessa sala, vocês veem uma fornalha e partes queimadas de rubis de fogo, assim, no chão. Sempre tirar. Você vê uns rubis, assim, pretos no chão. Você vê uma fornalha, assim, grande. Um tipo um carrinho, daqueles carrinhos pedreiro, assim, do lado da fornalha. E lá dentro da fornalha, vários rubis, todos pretos. Todos pretos. Né? E você vê esse carrinho, é um carrinho daqueles, assim, de madeira e tal, tosco, da Idade Média, né? Não é um carrinho de hoje, assim, um carrinho toscão da Idade Média. E você vê, assim, o mago aí do Intelecto 17 aí, né? Intelecto 17. Você olha assim, você calcula... 300. Se encher aquilo ali, dá 300 quilos na pinta. Encher aquilo ali dos rubis. Só que os rubis estão no chão, todos queimados, assim. É um rubi, assim, mas tudo preto. Tá? Eles também, vocês também vê o cadáver de um grupo de aventureiros. Uma elfa maga, um bárbaro de moicano, um replin careca e um guerreiro anão de cabelos verdes. Eles estão todos mortos. Nossa, bem, a última vez que eu avistei o corpo não deu certo. Deixa isso com um profissional. Essa sala, deixa eu mostrar aqui porque o desenho do cara é dois anos. Eu peguei o desenho do cara e inventei a aventura em cima, porque a aventura dele é muito ruim. Aqui, ó, tá vendo aqui doido? Vocês chegaram ali. Aqui? Aqui? É, vocês estão aí. Isso aqui, ó. Massa, né? Doido. Massa. Aí vocês estão ali, aí tem aquele elevador ali, tá vendo? Bora. Sim. Aí tem que ficar alguém pra fazer. Aí, descer. Vou botar um corpo nesse trem aí e vou descer com ele pra ver de qual é que é. Não, tem que ter alguém lá pra fazer assim, ó. Então, eu vou ver os corpos. Então corpos. Vocês têm que decidir quem vai ficar lá em cima com as rodando. Eu mesmo, senhor. Eu vou colocar o corpo na parada e vou descer e subir pra ver se essa parada vem com segurança. Ah, entendi. Esse é alguém que ama, se tem alguma coisa desse tipo. Algum negócio de aço, alguma armadilha, sabe? Agora tá começando a raciocinar com a aventureira. Hoje tu é assim, velho. Vai pegar nas mães. Massa. Acho que o mago deve ficar lá em cima. Bem, enquanto ele tá fazendo isso, pegando os corpos, eu vou revistar os outros. Beleza. Pra ver se você desceu lá, isso. Aí você subiu o corpo. Isso. Aí você vê que o corpo tá assim, saindo a fumaça do corpo, assim. Alguma coisa aqueceu esse corpo. Não, e aí, aqueceu não. Quando você vê, o corpo tá meio que derretendo, gente. Tem ácido lá embaixo. Alguma mas coisa de o ácido não corrói o metal do elevador, não. Mas fica aquela dose. Eu tenho uma ideia. Com o resto de olho. Eu tenho uma ideia. Nós devemos pegar esses rubis, pedaços de rubis quebrados e jogar nessa máquina e descer e subir. Hã? Os pedaços de... Não tinha pedaço de pedra? Não, pegar os rubis queimados, descer lá no negócio, lá no metal, lá no elevador de metal, mergulhar e subir. A ideia dele é ver o que acontece com o rubi de metal. Mas nós só temos 3 rubis. Demais, não, ou que rubi quebrado. Só pra eu entender, ele desceu o corpo quando subiu, o corpo tava derretido? Derreteu, mas o metal do elevador tava não derrete. Tava intacto. É. Então, é perigoso descer. Experimentar. Eu pego um pouco de rubi lá. Vai, Raul. É escuro? Hã? É lá embaixo? Tá escuro. Vou acender uma tocha e jogar pelo buraco pra ver se for fora da corda. Na hora que você joga... Fora da parada. Na hora que você joga no buraco... Vocês veem lá embaixo, é um fundo de uma caverna, que aí já sai do templo e é o fundo de uma caverna. Mas você joga a joia, você vê, cara, 300 mil rubis de fogo, assim, pra todo lado. Assim. Puta que pariu, tem rubi de fogo lá embaixo, caralho. Só que é o seguinte, eu não vi nada que derreteu os corpos lá embaixo. Uma criatura, provavelmente, senão a gente teria visto uma piscina de... lava. Vou continuar olhando até que... Não, tinha líquido, não. Você falou que tinha líquido. Não, alguma coisa não. Derreteu a bagaça. Alguma coisa. Ah, inclusive é o seguinte, estão voltando, editando o que eu falei. Na hora que desceu, o elevador tá assim, tchum, deu um sacudido assim. E aí na hora que você subia, não tava o bicho lá, todo derretido de aço. Há uma criatura lá embaixo. Então não seria prudente um rinoceronte. É uma criatura? Lá pra enfrentar a criatura sozinho. É uma criatura? É, mas na hora que você joga a chama, não tem ninguém, nada. Agora vou, mas tá iluminado, consigo ver. Tá iluminado. Vou pôr outro corpo e descer pra ver o que pega. Aí você joga o outro corpo e não acontece nada. Não dá sacudida nem então, nada. Acho que agora então, tá na hora de eu descer. A luz então. Só que eu não tenho esse bicho então. É, deixa a luz lá embaixo. Eu não tenho peso suficiente pra carregar o carrinho. Eu vou descer ou seja, com eu não você. Vou. Então a pessoa mais adequada para fazer isso é um anão. Eu posso tirar de onde? Não, Duplo, você pode ajudar. Tá, eu posso descer com alguém então. Descerá até lá e eu preciso de duas pessoas fortes pra encher o carrinho rápido. Você de alguém pra tomar conta. Sim, porque eu tomo conta com a minha flecha, saber qualquer movimento, eu atiro. Eu sou pequeno pra encher o carrinho. Ele vai encher. Eu não. Você vai ficar lá de cima? Nós dois? É, não cada hora um mestre. Ah, eu posso descer. Estane. Então eu desço com ele. Seria prudente você acender uma tocha. Não, a tocha que tá lá embaixo vai queimar 20 rodadas, sei lá, 3 dias. E eu vou descer também pra eu ficar tomando conta enquanto eles enchem. Eu tô com a minha flecha preparada. Então peraí, só desce um por vez. É, só desce um por vez. Eu vou descer também. Você vai descer, então isso vocês vão fazer. Então vou cortar assim, vocês desceram numa boa, sem problemas. Terminado. Chegaram lá embaixo e viram aquele monte de rubis assim, tá lá no chão, trouxeram o carrinho lá pra baixo e não aconteceu nada. Oh, vocês olham pro teto assim, tá tudo escuro o teto, não dá pra ver nada, tá? Nem eu com minha visão de penumbra, eu não consigo ver? Não, vocês com visão de penumbra rola a sabedoria que é percepção. Desceu todo mundo? É qual? Desceu. É o sábio. Não, todo mundo não, senão rola um D20, alguém tem que tirar abaixo do sábio. Os elfos e o operar o mecanismo. Tirar abaixo do sábio. Peraí, eu desci. Meu é menos um. Não, não, porque eu já cortei assim, vocês desceram, tá? Não tinha problema nenhum. É sabedoria 8. Isso. 7. 7, rolou. 3, rolou também. Hã? Rolou 3, rolou também. Vocês olham pra cima, parece que tem uma água em cima da caverna. Vocês olham, vocês veem essa água tá mexendo, parece que tem algumas coisas flutuando dentro dessa água. Puta merda. Aí você vê que do teto caem essas duas águas, e não são águas. Mas só de vocês terem visto, vocês alertam todo mundo, então não tem mais saudade surpresa. Vocês alertam que tá caindo alguma coisa. E cai assim, ó. Quando vocês estavam quase começando a carregar de rubis de sangue, cai uau, no meio de vocês, assim, dois cubos gelatinosos. O cubo gelatinoso é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É um cubo enorme, do tamanho de uma pessoa. Uma criatura gelatinosa, esverdeada, do lado evidente. Parece um gelatina. Consome material orgânico, não metal. Então, o que acontece? Eu não sei se ela é suscetível a fogo, alguma coisa assim. Você pode atacar, mas se você corre, ela pode fagocitar você, colocar você dentro dela. Dá uma carga nela. Aqui, um cubo gelatinoso, esse aqui, ó. Sim. Entendeu? Vira aqui, então cai. Aí moleza, então. Cai os dois cubos. Corta pra nós. Manda socorro. Cai, na verdade, um cubo. Não é dois, não. Caiu um cubo. O mago pode fazer um teste pra ver se você conhece alguma fraqueza do cubo? Ah, pode. Oi? O mago pode fazer um teste pra ver se você conhece alguma fraqueza. Criatura. Faz um teste de inteligência menos 5. Pra ver se. Menos 5. Você nunca viu o cubo jogar na sua vida. Meu tá Deus. Tentando lembrar uma nota de rodapé, de página que você leu na 15 veja. Anos atrás. Na veja que ninguém lê nada. Mas 15 anos atrás é muito pouco tempo, o elfo. Não. É, agora é um brasileiro. É, mas você é um elfo alcoólatra, então sua memória tá meio ruim. É. Vai lá, rola aí. Saiu no Dragão Brasil há muito tempo. 3, 3. Conseguiu, ué? 3 é bom. Conseguiu, ué? 3 é bom, ué? Quanto que é a sua sabedoria? Inteligência. Inteligência. Passou com ele. Tirar 12 pra baixo. Você sabe que eles tomam um daninho extra com fogo. É isso que você sabe. O resto é bater até parar de mexer. Já vou preparar uma gente, viu? Já vou entrar. Ema eles, mano. Ema eles. Não, o CA dele é 12, tá? Sou eu, né? Ô, gente, eu vou fazer o seguinte, porque já tá tarde. Eu vou terminar aqui, eu posso contar pra vocês o final da aventura, mas eu vou terminar nesse combate, infelizmente, tá? Porque já tá ficando tarde, né? Beleza. Mas vamos lá. E a aventura eu vou botar pra baixar, eu vou deixar uma aqui pra vocês, pra vocês verem. Ah, tá. Então, né? É, pois é. Tá no meu horário. Daqui a pouco a gente volta. Mas é bom que deu pra vocês verem como é que é o jogo, como é que é o Dragon e tudo. Então vamos lá. Você tem alguma coisa de Ari, não? Tungo. Sim, a mão também é gente de Ari. Eu vou jogar minha bolsa de cola nele que eu não usei até agora. Bolsa de quê? Bolsa de cola. Você tem uma bolsa de cola? Sim. Você vai jogar uma bolsa de cola nele pra ele? Sim, pra colar ele no lugar, ele não movimentar e não comer ninguém. Formando um leque com as mãos. Não sei se cola é biológica, talvez ela consiga consumir. Um mago que espalha, sei. Raio. Cola é alquímico. Alquímico? Até 3 metros do mago. Cada criatura que vira recebe um desejo. Então é isso mesmo. Beleza. Entendeu? Perto da mina, esqueci de narrar, perto da mina tem um laguinho. Tem um laguinho perto da mina, tá? Tem um laguinho. Então vocês estão aqui, tá o Cujatinus aqui, vocês estão aqui e atrás de vocês tem um lago. Ui, a gente tem enrolado pelo cubo do lago atrás. É, o cubo caiu exatamente entre vocês e o lago. A gente mata ele, a gente nada, a gente morre. Mas sem ligar flash, vai perder uma... Em vez de acertar, isso aí é regra de D&D, jogador de D&D 3.5, não sei se você vai aceitar isso não. Em vez de mirar uma bolsa de cola no monstro, eu posso mirar no quadrado dele? Sim, mas só que é o seguinte, o nosso amigo aí, especialista em couro gelatinoso, ele vira pra você e fala o seguinte, que essa cola, o ácido do couro dele, não vai fazer diferença, porque ele desliza no chão, assim. Ele desliza gosmento no chão. Ele não tem tipo um membro duro que gruda no chão. Pode ser um pouquinho. Ele vai deslizando, que nem uma lesma. Eu vou jogar esse aqui, ó. E sobre ele? Sobre ele poderia, né? Pode virar uma rede, porque ela endurece. A gente não chega nem perto do cubo. Pra ele sair, teria que partir algum pedaço. Ou espremer, sei lá. Não, segura a onda nessa cola aí, que vai ter outra coisa aí pra você tacar a cola. Mas isso tá no final, essa última combate. Ah, então joga a cola, né? Quem sou eu pra falar? Joga a cola e vamos ver o que acontece. O RPG é isso, a gente joga pra ver o que acontece. Então joga a cola, né? Jogou. 13. Aqui, ó. Beleza. Então, como você, como a Elfa, você viu o cubo já tinha caindo lá de cima, então não tem rodada de surpresa, começa com o Dungo. Vai lá, Dungo. Joguei a cola mesmo. Manda brasa. 18, 20. 20. 18 mais 4, na verdade, 22. Beleza. A cola acertou no chão onde ele caiu, entendeu? E você vê que ele tá caminhando mais lento. Mas ele já era meio lento. Agora ele está um pouquinho mais lento. Então o movimento dele de 4 metros diminuiu para 3. Ele está mais lento, mas você vê que como ele é gosmento, ele consegue se livrar da cola, assim. Mas ele está mais lento, tá? Ron. Eu guardo minha massa atrás das minhas costas e invoco, assim, gritando, por tempo, se for. Como é que fala? Arma de fogo, como é que fala? Espada de fogo, tá no livro de regras, eu não tô aqui, não tá aqui também não. Tipo uma espada de fogo que você projeta na mão. Pensando bem, de dano. Eu acho que dá um dado de 4, eu teria que consultar. Se não me engano, era uma divina 2. Até procurei aqui, mas não tinha encontrado. Acho que é espada flamejante, alguma coisa assim. Nome é familiar. Arma abençoada, não, arma encantada, armadilha de fogo, aterrorizada. Não tem nada disso não, né? Não. Acho que eu devo estar confundindo então. Não, é desse coluna de chamas, ciclo da fé, clarividência. Tem muita magia pra olhar, né? Criar fogo. Fogo é esse, criar fogo, divino 4. Mas só tem não, esse é divino 4, não tem não. Bem, então vamos fazer o seguinte, como eu não tenho certeza, eu acho que tem, mas vou deixar então. Vou fazer o seguinte, eu vou usar minha massa mesmo e vou tentar acertar o cubo. Então tá, vai, eu mando abraço. CA dele é 2. CA 2. 2, 9, 10, não foi. Não foi? Não foi. Bateu assim, ponho e voltou na sua mão. Tem um elástico. Uh-huh. Ela. Eu vou pegar esse fogo alquímico e lançar em direção. Ótimo, muito bem, muito bem. Dá dobro de dano o fogo nesses bichos, viu? Você não pega, né? Acertou, mais, rola mais o dano. 17. Agora é um dano de 6. 6 e rola duas vezes. 5. 5. Beleza, ele tem 28. É difícil de matar. 28 menos 5, 23. Não, é um só. É um só. Senão nós vamos ficar aqui também. Vamos lá. 23. Só que a pancada dele é paleiro, viu? Galduto. Eu tenho um frasco de ácido. Vou jogar esse. Mas ele é feio de ácido. Pois é, isso eu não sei. Eu não sei isso. Mas eu tô compartilhando com você. Ele é feio de ácido. Como é que é? Frasco de ácido não vai fazer nada nele, não. Eu tô compartilhando. Ah, não sei. Tenta. Eu tô compartilhando com você. Ele é feio de ácido. É, você pegou assim e ele falou assim: não, ah, então tá não, louco. Então beleza. Então eu vou atacar em carga. Beleza. Machado mesmo. É, a metade do gelatino royal. É. Em carga você ganha mais dois. Menos, se você tá em carga, ganha mais dois de ácido pra acertar. 7 mais 5 da quantidade. Aí você pega mais, menos 2 de ácido. 12. 12. É isso mesmo, né? Tá. 2? 12. Você ganha mais 2 de ataque, mas você perde 2 de CA. Investida? É. Não sei se tem no Drago, mas não lembro. Vareva. Manda brasa. Mas deu 12. Deu 12? 5 mais 7. Beleza. Dano. 6 mais 3. 9. 9 de dano. 9. Massa. Então. Finalmente chegou minha vez. 23. Eu tô colado nele agora. Cuidado não. Com esse ponto. Tá 14. O lago tá borbulhando. Assim. O que vem que eu vou fazer? Acabou de encontrar o ano agora. É. Primeiro eu vou me deslocar de novo. Eu encontro o ângulo pra não acertar ele. Tá. Vou encontrar um ângulo, e depois agora eu vou soltar a mão pra mim. Manda abraço. Hadouken. Bota pra cima, bota pra baixo da cura da minha lua. Duas minhas luzes. Não, você rola o dano de cara. Você rola o dano de cara. É, mas eu. É o dobro. É o dobro? Então é o dobro. Eu já acertei. Dei 16 de dano já. Não, não. Você rola e rola. Você não muda o. Sim, é porque. Ó, é um D3 mais 2 por nível. Então são 2 D3 mais 4 por nível. É. É isso? Isso. Um. Por isso tem que rolar. É porque é um no mínimo. É. 3. 2, 3. Mais 4 por mais. São 16, mais 4, 20. 20 de dano. 20 de dano? Nu. Você explodiu o gelatinoso. Na hora que ele explodiu, cara, na mesma hora, aí agora é surprise. Porque ele explodiu, o gelatinoso deu um berro assim, aí o namorado do gelatinoso que tá lá no lago, o monstrinho amigo dele, que o cubo gelatinoso chegava e empurrava a galera pra ele comer, salta lá de dentro, num grande surprise na galera, e todo mundo rola um D6 e soma o bonde de destreza. Ninguém me pega nisso, não, né? 4 mais 6. É, não, não é mais 1, então é 6. 2 mais 5. Quem sobrou? 2 mais 5. Mais 3, 5. 5. Sobrou vocês dois? Não, 5 passa, não? Eu errei também. 5 não, é 6 que passa. 6 ou mais. Sobrou? Na hora que você tá assim, pá, explodiu, sai lá de dentro um caranguejo gigante. Caranguejo gigante. Como não tem caranguejo gigante aqui, uma pena. Eu usei o escorpião gigante. Tá tirando veneno. É. Caranguejo tem veneno, não. Caranguejo tem veneno, não. Mas se bem que eu é veneno, velho. Pode ser um caranguejo de veneno. Mas eu acho Nossa, que mas é forte pra caramba. Vou tentar convencer esse caranguejo, se ele for inteligente. Amigo, nós arrumamos mais comida pra você. Não tá triste, não. Vou chamar o sangue quente. Vou convencer o caranguejo, Zé. Convencer o caranguejo pra você poder arrumar comida pra ele. Um monte de jacaré. Tá podendo ter um monte de jacaré. Amigão. É. Você falou assim. É uma coisa, sei lá, uma comida pra ele. É um monte de jacaré, crocodilo, troglodita. Tem não. Troglodita, ele vai gostar de carne de troglodita. É uma boa. Cara, esse aqui é seu? Esse bloco. Ô, cara, é seu aí, você vem te plantar. Não, digo, onde é que você arruma esse bloco? Foi o Tio Nitro. Aí ele fez, nossa. É. Bacana demais pra usar isso. Tio Nitro é o cara. PV. Papelaria da 30. Sim. Tá, o PV do bicho é 30. Deixa eu ver o cartão. Putz. Você é fichário, cartão de fichário. É. Você compra qualquer papelaria, só. Às vezes tem até drogaria, tem, mas qualquer papelaria tem. Fichário pra, é pra aula. Pra caramba. É legal. Não, isso aqui, ó, isso aqui eu aprendi no. Mestrando no RPGA em São Paulo. De torneio assim. Aí os gringos usavam isso e falei, uai. Tem doido, velho. Por que não, né? Nossa, é no pau. É no pau. Assim. Aí, tipo assim, hoje a gente fez quase uns 8 combates. se fosse D&D 3.5, era um combate e acabou o dia. E se fosse D&D 4 edição com miniatura, nossa, um combate o um dia inteiro. E a gente estava aqui no troglodito ainda. Nossa senhora. Então vamos lá. CA 16, PV 30. O ataque dele é mais 3. 2D4 mais 3. Um D4 mais 3. Tá. O que aconteceu? O caranguejo gigante pulou lá de dentro e ele agarrou o mago e a elfa. Quer dizer, o mago e a arqueira. E a arqueira. Pá, agarrou assim, vocês dois assim. Pera, gente, não tem um minuto assim. Ele agarrou, quer dizer, eu vou ver se ele agarrou, né? Fazer um ataque no peito. Não, que é surpresa. Posso falar com o Marcelo livre? Eu posso falar com ele pegou o mago, ele agarrou o mago. E agora o outro aqui. Com a ação livre, agarrou. Agarrou. Posso falar com ele? Pode falar com a ação livre. Mas essa aqui é a surpresa. Como ousa pegar uns seguidores de. Como é que chama? Nossa, um ciclo Atumbel. Círculo Negro. O Círculo Negro, criatura. Aí o escorpião, o cara que a gente vai assim. Uhum. Ele é um bicho. Aí ele agarra vocês dois assim. É só deixa agora, viu? Mas ele agarra por um. D8 mais 3. Ele agarra por um. Então. Nós vamos dar comida pra ele. Ele agarra por um. Ele agarra um. Seus braços estão livres. Os seus braços estão livres também. Uhum. Agarra você aqui, aquele jeito clássico assim. E um D8 mais 3 de dano. Uou. Deu 9 de dano em você. Ai, eu tô com medo do mago morrer. 5 mais 3, 8. Deu 8 de dano no mago. Morri. Uou. Não morreu não. Eu já tinha 4 de dano da golpe. Você já chegou a menos ele quanto? Ele já tava com 8. Zero. Tô com 0. Não, não morreu não. Menos 10. Você tá aí com consciente, estancado aí. Ele tá dando convulsão, não tá relaxado, tá sussa. Mas ele tá, pera aí. Ele tá inconsciente na garra. Ele tá inconsciente na garra do bicho. Tá inconsciente na garra. E aí, pra dar o estresse, ele tá voltando pro lago. Ele vai levar os dois pro fundo do lago. Fogamento é gostoso. Fogamento é gostoso. Agora é o seguinte, agora começa o round. Quer dizer, não. Agora quem não caiu na surpresa, ataca. Arde, pode agir. Aí, vou tentar separar a garra dele. Fica mais simples. Tenta cortar. Vou tentar. Depois você. Como ela parece estar consciente e o outro não, eu vou arremessar a adaga na mão do que está inconsciente. Na mão do que está inconsciente? Você não vai ver, está inconsciente. Mas eu vou levar ele para fora, onde a gente saiu? Mas você vai atacar na mão dele? Não, ele quer só. Vou atacar a mão do caranguejo. Isso, a pata do caranguejo. Cravando a pata. Se ele cair, vai causar muito problema para a saúde dele, você cair de lá não, de cima? Não. Ele tá então é isso. Então é isso. Cair, segura minha você fúria, ataca, animal cara. Insolente. É 8 mais 8, 16. 16? Isso. Acertou, CA 16, na pinta. Insolente! O PV dele é 30. Se você der uma cura nele, ele acorda na hora, tá? 3, 4, 3, 4 de dano. Vai de dano. Vai mais um. É o suficiente pra ele soltar? Tá com 26. É o suficiente pra ele soltar. Solta. Ele solta assim e você cai no chão. Todo detonado assim, com 6 costelas quebradas. Nossa senhora. Babando sangue da boca assim, o olho virando. Ele tem aqui, ele gasta a sua cura, não? Ele tem um braço. Ele tem um braço aqui, doutor. Quase virando a boca dele. Sem gaseira, ele tem que tomar a poção, não? Não, você me fala. Ele tem zero. Ele tem que passar a obra com o nosso óculos. Você tava. Como é que dá 4 pontos? Não, você falou na última loja. Antes, o dano foi 8. Aqui é 8. Você tá com 0? Ah, você tá com 0? Ah, então você tá desmaiado. Tá sussa. Eu vou gasgar mesmo. Você. Eu vou atacar outra garra. Ainda na rodada da surpresa. Vou atacar outra garra pra livrar ela. Beleza. E o clérigo podia aproveitar e curar o cara. Beleza. Mas mesmo então, então fala dentro do personagem. Foi lá fora. É. Foi de dano. Eu fui da garra. Do caranguejo. Liberte Ellen das mãos do caranguejo. Eu entro entre o. Qual é o nome do seu mago? A Noriel e o caranguejo, cravo meu escudo no chão. Vai. Santa Casa da Misericórdia. Isso. Afastem-se! Santa Casa da Misericórdia. Vai assim, sabe aquele negócio de energia? Ressuscitar só. Desfibrilador. Desfibrilador mágico. E qual dado que eu tenho que usar? É um D6 mais 4. Você já rola o dado de cura. É o dado de cura. Porque ele vai querer falhar no tempo. 8 mais 1 por nível, dá mais 4. É 1 por nível. 5, 6, 7, mais 7. 7, 7. Você volta até 7. Já tá, já tá sussa pra beber a poção, irmão. Eu tô atacando a poção. Garra. Manda brasa. 11, 18. 18? Passou, 16. Acertou. E cadê o deu 8? Joga o dano. Vamos lá. 26. 7 de dano. 7 de dano? É. 21. Tá com 26? Você tá atacando a garra? 19. A garra que você dá, pra ver se solta ela também. E aí já soltou ele, quero soltar o senso que ela volte pro lado. E você e já recuperou o do você. No fogo. Joga. Mas aí a daga voltou, né? Ele soltou, você soltou. Tá livre. Você tá. Vou arremessar de novo a daga dessa vez no monstro. Tá. Vou ficar em pé tirando isso, ó. Já cai atirando. Vou lançar a daga no monstro e dar com ele. Volte pras profundezas, as criaturas demoníacas. Enviar, jogar um negócio nesse. Aqui, eu jogar o quê? A daga. Ah, é, porque, desculpa, você jogou a daga volta na sua mão, que essa é a magia, a daga de retorno. Isso. Voltou na sua mão, você jogou. Ele tinha que identificar primeiro, né? Oi? Tinha que identificar primeiro. Não, mas você pode testar ela. Tá, beleza. Então tá. Eu vou arremessar na criatura de novo e vou falar com ele. Salve sua vida e... E entra de volta nessas profundezas, criatura demoníaca, na intenção de intimidar, tá ligado? Ele fala, não, dessa como vez... Um caranguejo, caranguejo só faz assim com o rosto dele. Não, assim. Mas eu não sei, né, velho? Não, eu sei, não, sei. Não, não, não, não, não, não, não. Vai aqui. Você tá... O jogo tá na viagem lá. Peraí que agora acho que deu merda assim. Aqui. 5 mais 8. 13. Errei? Errou. Então, bateu assim, resvalou. Então, voltou, né? Voltou na sua mão. É, Ron... Bem, eu vou... Os dois já estão soltos, não, né? Fica aí. Os dois já estão soltos. Já estão soltos? Então eu vou tentar pular e não, embora, não, se eu não, só tentar pegar um olho dele. Já que ele tem os olhos. Eu também vai pegar um olho, então, um olho. Menos dois. Menos dois? Atacar. Eu também tinha pensado nisso. Se acertar, ele vai ficar menos dois. Vou narrar ele, ele vai ficar certo. 16, mais 2, 18. Beleza, rola o dano. E cegou ele. Certinho, porque eu acho que é 16 de AC, né? Caçador de caçar. 16 de AC. 16 de AC. Rola o dano. É, deu 8. Tá. 8 mais 2. Hã? Parece que jogar o grande. O caranguejo gigante, agora sem um olho, ele começa a bater assim. Ah, todo desesperado assim. Fica meio difícil de caminhar. Mas ele consegue assim um olho. Ela. Eu vou acertar o outro olho. Tá bom. 2 demais, menos 2. Mal demais, errou. Eu te passou. Ah, foi lá, tomou mal demais, velho. Começou a cair bem torta assim, fui atirando, entendeu? Aí não deixar o bichinho capengando, ele é mais fácil matar ele. Não passa, não. É 16. Passou por cima do olho dele. Porque era mais difícil ele acertar. Finalmente. Porra, que olho de vídeo acertar? Ué, cego é mais difícil acertar com os olhos. O meu único recurso. E ele já tá saindo do. Ele tá saindo do lago. Ah, vai sair. Eu vou entrar na maior distância que eu posso. Deixa comigo. Usar ela aí, porque são 7 metros, entendeu? E final, usar novamente, vamos também, gente. Aí, ó, esse negócio é do mal, cara. Aí o dano é normal, esse bicho não tem fraqueza nenhuma. Mas vai ficar gostoso, você pode até comer depois. É, isso que eu pensei. Vai ficar vermelhinho, assim, tal. Vai fritar o caranguejo pra ele. Então tem 9 de dano. Adoro, adoro. 9 de dano. Oi? 9. 9 de dano. 9 na muleira dele. 6 menos 9. Vai dar 6, né? Ó, eu tenho um jogador que é assim também, maior calculador ambulante. Calculador ambulante, esse é porque eu que sou um retardado. Ah, é, pra ver se eu peço, pode ficar. Vamos lá, agora é o monstro. O monstro. Ele tá irado, ele começa a girar assim, a girar e a dar golpes descontrolados pra todos os lados. Como ele tá dando golpes descontrolados pra todos os lados, é como se fosse uma explosão, tá? De golpes, assim. Ele tá doidão, tá batendo, assim, como lá é um espaço muito pequeno, que tem aqueles negócios. Então todo mundo vai fazer uma jogada de produção de destreza. Okay. Quem não passar, toma um D6 de dano, de pancada. Tá sussa. Eu vou morrer, não. Tô, destreza? Tá bom. Qual que é a minha jogada de proteção? Cadê ela? Quanto vocês estão esquivando. Quanto depende do seu personagem. Jogada de proteção. Pois é, eu quero ver onde ele tá meu aqui. Não, menos 3, né, que é só uma coisa, tem que tirar pra proteção. Fora, 14, e aí você soma sua defesa. Não, você tem que tirar igual ou mais. Tem que baixar de quase 18. É, você tem que... Tem que tirar mais de 18? Peraí. É isso mesmo. Jogar de proteção é o seguinte, por exemplo, seu JP é 15. Você vai rolar isso, somar sua destreza, que é mais 3, e aqui tem que estar isso ou mais. É, isso ou mais. Mais que 18, então? Mais que 15. 18 ou menos. Mais que 15. Eu tinha rolado antes, tinha dado 9. Esse bônus aqui vai no dado dela. Ah, tá. Esse bônus vai no dado. 6. Você tirou 6. Mais 3, 8. Aí não, aí você não conseguiu. Quanto que eu tenho que tirar? 15? Você tem que tirar 14 pra cima. Quer dizer, você tem que tirar um D20 mais 4 e vai ter que dar 14 a mais. Sim. 13 mais 4, 17 deu. Você escapou, você não? Eu passou também. Passou? 8 eu errei. Você só vai acabar com o Nito. O que acontece? Eu joguei o D20, no meu caso deu 10. Aí eu pensava, você soma a destreza. Vamos só ver, porque tem um tempão também. Entendeu? Aí eu pensava que subtraía com a destreza. Não, você, a sua jogada de proteção é 14. Você precisa tirar 14. Ou, você joga o bônus, você joga o dado, soma o bônus mais. Passando 14. 14 ou mais. É, no meu caso é 14 ou mais. 14 ou mais. Só que como eu tenho bônus de 1 de destreza, seria 13 ou mais. Aí você soma no seu dado. Não, você joga no dado e soma. O resultado tem que ser maior que 14. E aí te ajuda o seu dado. Ajuda o seu dado a subir. Meu deu 11. Deu 11? É, então sobrou. Então, um D6 de dano C, deu um de dano C. Eu passei. E um D6 de dano C, um de dano C. Tá. Caranguejo de um amigo. Um de dano em mim só? Só um de dano? Que beleza. Era só. Eu mato os caranguejos agora. Vou jogar no olho dele, tem bônus pra caramba pra acertar ele. Nossa, o caranguejo tá dando trabalho, hein? Só um pouco mais difícil. Olha lá. Pra ser bem sucedido na sua jogada de proteção, ó, rolar um D20 nessa rolagem, resultado igual ou superior ao seu valor de jogada de proteção. Atributos como destreza dos usuários afetam positiva ou negativamente a sua jogada de proteção. Adiciona-se o bônus de ajuste de defesa e proteção cobrir o atributo ao resultado do D20. Entendeu? Você soma no D20 e tem que dar igual ou mais do que o seu JP. Porque a cada nível que você passa, sua jogada de proteção abaixa o valor. Isso. Exatamente, fica mais fácil de passar. Isso. Porque você tem que tirar pra cima. Igual acima. Tá, isso mesmo. Entendeu? Beleza. Mas isso mesmo. Ah, o joguinho é doido demais. É rápido, é fácil. Acerta o oi dele assim, ó. É assim que acerta o oi dele. O oi dele não vou acertar, senão ele vai fazer essa merda tá lá, dessa. O bicho tá lá na dança da. Ele deve ter poucos pontos de vida. Cara, se eu furar o outro olho dele, ele vai continuar nessa dança do Siri Maluz. A gente fica de longe, tá fácil. Ele vai ficar lá até que hora, ele tem que morrer, ué. Primeiro sai daí, depois a gente se afasta. Mas aí ele tá batendo igual a ilusão do Bob Esponja. Ele fica só se batendo lá. Mas ele vai ser nada do Siri lá, né? Vamos lá. Não, a gente vai pegar os zumbis e embora. Ele tá com pouco ponto de vida, acho mais fácil matar ele. Pode matar então. Vamos lá, Dungo. Vamos lá, Dungo. Na muleira dele. 14. Quanto de dano? Agora é que vai, ó. Um dele. Olha! É isso aí, dois. Dois. Ah, lugar que venta. Já tá sangrando pra vários lados, assim. Sim. Sangrando. É, você acertou o seu fogo? Tá, acertou, né? Porque acertou. Tá aquele cheirinho gostoso, assim, de caranguejo cozido, entendeu? Ele já tá ficando meio vermelhinho, assim, tal. Já tá, vocês já estão um tempão sem comer, eu tô com água na boca. Olá, Ron. Então tá. Eu vou tentar acertar as juntas do braço dele, pra ver se pelo menos bombeia ele ou para de ficar ele. Mas o braço faz parte dele. Beleza. Então vai. Automaticamente ele tá mandando do mesmo jeito. Torna esse caranguejo. Você ainda pode cortar um braço. Tá, mais dois errei. Nossa, péssimo. É porque a casca dele é difícil, você tá batendo, tá resvalando. É, beleza. Eu tá flecha em qualquer região do caranguejo. Dentro da boca dele, vou testar. É, pode ser. Mas dentro da garganta do bicho. Então vai. Ah, meu Deus. Ixi, do céu. É um pouquinho. Agora isso chama-se falha crítica. Ela falha crítica. Um a gente vem aqui e tem a tabela da merda. A gente vai ver o que vai acontecer. Rola um D6 pra mim. Que besteira você fez, vai lá. Acertou o cara mais próximo. Nossa senhora, você se encontrou. Atinge o aliado mais próximo ao alvo. Eu tô então longe. Nós vamos mestrar. É, nós vamos sortear. Eu tô longe, eu tô longe. Não, mas é. Próximo. Ela tá usando flecha, então pode acertar qualquer coisa. 1, 2, 3, 4. Rola um D4 aí, vamos ver fora. Quem foi entender. Eu sou carta branca. Eu sou carta branca. Se você não acertar, eu morro. Não. Acertou o anão. Tá bom. Rola um D6. Saiu 6, foi na bunda. Foi na bunda. Não, mais baixinho o Ralph. Não foi. Foi no ombro. Pegou? Não, aí ele tem que. Ela tem que. Não, ela tem que rolar o ataque e ver se pegou. Rola o dano. Ah, não. Ela tem que passar pra ver. Rola o seu ataque. Meu ataque pra ver se eu consigo acertar ele. Quase foi crítica, meu olho. Quase que foi crítica ainda. Se fosse crítica, ia ser triste. Dois só. Ah, tá valendo. É que você nem dói. Você mirou assim, você escorregou no chão numa das gosmas do bicho. Caiu pra trás, caiu, né? Pra trás, assim, perdeu o ombro dele. Jesus. Aí eu fazia, ó, beleza. Vamos lá, Galduque. Sou eu. Você agora com uma flecha no ombro. Tá na flecha no entendendo ombro. Nada. É. Ah, que mina horrível. A deixa Elfa pedindo tomo, mil desculpas pra você. Ah, você não gosta de Elfa mesmo? É, por isso que eu não gosto de Elfa. É que você é bem larguinho. Vai lá. Vou dar uma carga no caranguejo. Carga no caranguejo, ele é maior que eu sei. Será que funciona? Quanto que deu? Deu. Errou. Passou deixa direto, profissional, dois, caranguejo. Passou direto, caiu dentro d'água. Mas você pode atacar na próxima, não é falha crítica, mas é porque fica doido. Mas é claro. É minha vez? Eu não sei o que eu vou fazer. Anoriel, vai lá, mago. Não tem mais nada ofensivo agora. Deu joga o cajado, né? Nada, a cajadada nele. A cajadada, eu tô sem vida, eu vou morrer, pô. Então vai lá não, bebe a poção. Então, bebe a poção. Bebe a poção. Vou usar as poções. Pode, então, bebe a poção. É o monstro. Não, é o monstro. Vai, o monstro vai atacar uma pessoa. Um. É 1d4 mais 2. 1, 2, 3, 4. Você afastou, né? Não, eu tô no outro. No máximo... Eu sou muito pequeno, então acho que eu não... 1, 2, 3, 4. Então eu tenho mais 2 no CA com ele aqui. Manda ele bater em mim. Vai. Filha da puta. 3. É eu mesmo. Foi em cima do Galdu. Ele sentiu um cheiro de sangue, foi pra cima dele. Com as duas pinças dele. 3. Ele bateu com as duas pinças. Ah, e aí? Quanto que eu levei? Calma, vamos ver. 8, não, acho que ele errou. 8 mais 6. Não, lógico que não, hein? 15? Bateu. Pois é. Então não, acertou. Não. 8 mais 6 deu 14. Quase que não deu. Ele foi te pegar com a pinça assim, você deu um passo. Ah, é pra lá, caranguejo. Dungo. Vou fazer o que todo bom rapaz faria. Mais mano, uma na muleira dele. Gritar. Aí, ó. Pronto, agora esse foi o caranguejo. Peraí, você tá arremessando as adagas? Como que é? Ela volta. Ela volta? Sim, é, ela volta. A adaga mágica do arremesso do zumbi. Esse caranguejo não é quatro. Oh, mamãe. Oh, mamãe. Olha o Dudu aí, ó. 4. 4. 4. Tá muito dano, tá muito dano. Vamos ver. Isso aí. 4. Ixi, tá faltando um PV de vida. Nossa, ainda. Ele tá galangueando. Não, matou. Ele tá galangueando, já tá meio assim. Volte pro buraco que você saiu. Joga fogo nele que é bom já. Mano, vai fugir, essa é a moral dele. Mata esse bicho pra nós. Moral, pega o frag, pega o frag. Cadê a moral dele? Ele vai fugir, ele tá com um de vida morrendo. Ele tá fugindo. Ele tá descendo pro lago e indo embora assim. Não, ele vai resolver. Ele embora levando um pouco de experiência tudo com ele. Não vai não. Ele tá indo embora, ele vai ter uma experiência com ele. Merda ofensiva, eu vou usar uma arma improvisada. Imagina. Que é meu escudo, eu vou pular pra cima dele dando uma escutada no crânio dele. Beleza, manda brava. Pega na mão de tempo. O caso é um dado de 6, minutinho. Cadê o crítico que eu tô vendo? Aí. Beleza, nem rolar o dano, você bateu assim. Arrasou. Abriu assim, mano, um jorro assim. Tipo, ele assou um caranguejo pra nós. E aquela caranguejo? Carne cozida, caiu assim no chão, assim. Isso. E aí o caranguejo se fudiu com o seu golpe, né? E aquela carne cozida gostosinha, deliciosa, caiu em cima de todo mundo com uma chuva de comida deliciosa. Eu comecei a andar bem errado. Que doido. Então, massa. Então, vamos terminar aqui por hoje. Tá. Aí é o seguinte. O que aconteceu? Vocês iam na sala mais pra frente, na outra sala... Era onde tinha o salão do sacrifício, que era onde vocês iam enfrentar o Malagor, que era o mestre do Gerdulim, que traiu, e os magos prenderam ele lá, e ele reagiu e prendeu o Gerdulim lá como fantasma. Os dois ficaram lá. Vocês matariam o Malagor, era um vampiro, pegava a alma dele e... ligava o Golgorote. Depois de ligar, com o Rubi lá e ligar o Golgorote. Depois de ligar o Golgorote e abrir uma porta atrás da câmera, vocês iam sair com o Golgorote gigante. O Rubi só ia durar algumas horas. Os Rubis. Se vocês conseguissem botar 300. Mas na hora que você saísse, o filhote de Tarrasque ia notar que vocês estão presentes e ia atacar. Aí a cena final... é vocês controlando o ídolo demônio atacando o Tarrasque. Você vê legal. Tipo o ídolo demônio. Tipo o Power Ranger. Pó, e ela é a rosa. Se venceu, beleza. Se não venceu, ainda dava tempo de vocês fugir do ídolo demônio e escapar. E deixar o Tarrasque com o meu... Legal, cara. Legal. É isso aí, galera. Valeu. Aqui, é isso aí. Vocês terminou hoje o ídolo demônio, valeu. Eu vou sortear. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter escutado aí a sessão. qualquer coisa, aventura pra baixar lá no Nitro Dungeon. Muito obrigado aí, Leandro, pessoal, e Dungeons Gerais. Valeu. Você vai publicar a história.